São aí de... Aquela é sua, só tem uma de cada. A serpente de duas cabeças. Mas o meu tava anotado na minha ficha. Então, só pra recapitular um pouco a introdução, o prólogo que vocês fizeram, né? Vocês estão em 1933, tá? Cada um tem a sua profissão, diariamente, todos moravam nos Estados Unidos. E a cada dos seus, que é uma empresa... Vamos tirar uma ali. Recarregar é um turno completo. Isso, mas eu posso recarregar duas armas nesse mesmo turno ou é uma arma só? É uma arma só, só que tá. Na verdade você atira com uma só, né? Ou três tiros, é como uma pistola só. Tudo bem, mas eu tenho duas pistolas e uma... O que você pode fazer é, você acabou de uma e vai se recarregar, já troca pra outra. Tá. Tá? Mas... Então, recapitulando a cada dos seus, é uma organização de vocês filantrópica, né? Que vocês ajudam, cada um tem seus motivos particulares, enquanto vocês não estão fazendo isso. As coisas pessoais de vocês. Você já se conheceu dali, mas nada formalmente, né? Só por ajudar e tal. E vocês foram chamados pra guerra que tava acontecendo na Bolívia, com a Bolívia e o Paraguai, tá? Pra ir a um acampamento, levar medicamentos, ajuda, né? Iam acompanhar um médico ursinho, o doutor Ursinho. Tinha algumas informações também pra levar. Também isso quer dar risada, mas tá tudo bem. Não, tô tranquilo, Trinta, vai lá. Mas chegando lá, né, conforme vocês foram, com a bagagem de vocês, vocês estavam com alguns enfermeiros, algumas mulas levando as medicações, tudo. E quando o Dr. Ursini iria falar algo pra vocês, ele sofreu um tiro na cabeça. Acabou de ser alvejado. Vocês observaram que ao longo, né, ali, próximo aos 20 metros, 25 metros de vocês, tinha alguns soldados bolivianos. O que é normal no meio de uma guerra, poderia ser bolivianos ou paraguaios, então pra vocês indifere. Porém, vocês entraram em confronto com eles. Alguns fugiram, alguns morreram e um desapareceu, tá? Aparentemente, quem desapareceu foi o sargento. Nesse meio tempo, vocês voltaram, após o combate, algumas pessoas foram alvejadas, mas por uma mão divina ali, os tiros sumiu, né? Só a loucura de quem pegou ficou. Pois é, né? E vocês coletaram algumas informações do corpo do Dr. Ursini, sendo ela algumas cartas. E nessas cartas, uma era para vocês se apresentarem e a outra falando que realmente o que estava acontecendo no grupo, né? Então vocês já começaram a se confundir. O que a gente está fazendo se a gente não está indo só ajudar, né? Dentre esses itens também, um mapa com a localização, alguns poucos medicamentos para ele, alguns rádios comunicadores que precisa de antena, lugar alto para pegar... Uma altura que seria os celulares da época, vamos dizer assim, né? Estrambolho, mas enfim. Tijolo. E nisso vocês, o personagem lá, o John, né? Ele achou um local pra vocês acamparem, pra vocês pelo menos decidirem o que vocês vão fazer dali em diante. Se vocês iam pro acampamento, se vocês iam aguardar. Nesse meio tempo vocês adentraram na selva pra tentar achar as mulas, acharam as mulas, trouxeram elas de volta. Só os enfermeiros que não, né? Estavam com vocês. Isso. Mas até então vocês se encontram no acampamento, tá? Decidindo se vocês vão partir hoje, se vocês vão manter o acampamento e sair amanhã cedo. Se ele tá curado, não tem porque dormir aqui. É que a gente tinha feito o acampamento, você tinha meio que feito, sei não, o Rush tinha feito meio que uma cirurgia nele, fez, né? O primeiro socorro, a medicina, na verdade. Uma boa medicina. Bom, é com vocês. Você acha realmente prudente a gente viajar à noite no meio da mata? A uma hora de distância só. É melhor do que acampar num lugar que a gente não conhece. Por mais que aqui pareça uma clareira tranquila, a gente pode ser emboscado a qualquer momento. Exato, ainda mais que a gente já foi emboscado uma vez. Ou seja, se alguns não voltaram, eles sabem que tem gente aqui. E vão mandar reforço. E um deles escapou. Então, e o que nos garante que eles não... Não são? Dominaram o resto da bala pegou. A base pra onde a gente tava indo. Fé. Não dá pra saber não. Só pra vocês entenderem, a base que vocês estão indo, tá? A base que vocês estão indo é base boliviana, tá? Então, ao seu entender também, ao falar, você percebe que vocês não tinham identificação do que vocês eram, e, ou eles também não sabiam porque estavam em selva engrenhados, né? Então não tinha como também saber se era realmente você estava indo pra lá tudo. No meio de uma guerra ali na tensão, ver pessoas que nunca viram na frente, eles atiraram, então... A fé. Bem, a fé nunca me ajudou muito, mas acho que não temos outra escolha a não ser confiar nela uma vez mais. Se vocês acham melhor seguirmos, vamos seguir então. Mas o que você falou é verdade também. Se a gente chegar lá e tiver tudo fodido, a gente tá morto. É só a gente chegar com cautela. Mas é mais fácil chegar com cautela de dia. Não, de dia é mais fácil de você ser visto, né? É, mas à noite qualquer um com cautela é um inimigo. Qualquer um se esgueirando perto da minha casa. Eu acho que a gente pode ir, vai ficar tudo bem. Então vai. Então vocês vão por agora. Vamos então. Tá. Arruma o acabamento rapidinho. John, faça pra mim um teste, ou até a própria Lara, de sobrevivência e floresta. Tá, pode os dois jogar? 30? Pode. Ali também. Tá. Que beleza! Começamos bem à noite. É, a gente não tem. Bom, assim. Hoje começamos então a dar tiquezinho nos sucessos, detalhe, né? Como vai funcionar? Agora, todas as skills que vocês utilizarem também, que são reforçando, vocês marcam ao lado que foi utilizada durante o jogo. É que vocês já pintaram, né? É, não, mas não tem problema. Só dá um tique de qualquer lugar que você não quer saber. Então, colorida, tá vendo esse quadradinho? Esse quadradinho, tá vendo? Você, quando você usou ela e teve um sucesso, se você teve um sucesso, você marca só um quadradinho. Tá, já posso marcar balaço. Começando agora, depois você pode marcar. Puta, que tá bom, choradeira. Você vai usar bastante. Vou dar um tiro numa mula. Quando... Você quer dar um tiro numa mula? É. Oh, mas só porque o Rodrigo não veio? Quando você utiliza... Vai sobrar pra mim. A skill e você tem sucesso, no final do capítulo, todas as skills que você utilizou e você deu sucesso, mesmo não sendo conhecida, você vai jogar um teste novamente dela. Se você tiver um sucesso, você rola um D10 e aumenta na skill. Não, né? É assim que é o up do chamado. Então é de graça, não tem XP pra gastar. De graça, é por capítulo, é por dia, depende de como. Nossa, mas pode ser que eu não up nada, então. Pode ser. Quando é muito pode. Alto, quando é muito alto, quer dizer que você já é muito proficiente. Então é difícil você adquirir algum conhecimento. Você já tem uma habilidade extrema nela. Não, pera, não entendi. Você não falou que eu tenho que passar no teste? É, vamos supor que mas você tem. Mas o teste é inverso. Ah, ok. Agora faz algum sentido. Isso, porque senão é muito difícil você. É, senão era mais fácil, mas por isso que eu já sou bolando. Então por isso que às vezes você usa uma perícia. Você fala, mano, eu quero fazer uma perícia. Ele induz o jogador a jogar perícias que ele não conhece. Cara, eu quero escalar, não tem escalada? Estimula a criatividade pra caramba. Então vamos lá. Então ele faz você jogar, porque depois que você passar é mais fácil. Você aumenta um D10. Entendi. E se você tira um sucesso extremo, tá? Não vou falar isso, mas no book deixa. Se você tirar um sucesso extremo nesse teste, se não for. Se for qualquer teste, você vai rolar mais um D4. Eu vou dar um D4 pra vocês aí, sempre que você tira um sucesso extremo. Que aí é o terceiro, a terceira divisão. Beleza? É assim que upa. São 8 capítulos, na verdade são 9 capítulos, aí um na verdade é meio que um pós-crédito. Então basicamente 8 vocês upam, né? Tá bem? Okay. Então beleza? A gente divide por 5, né? De baixo. É. Metade e um quinto. É o extremo. É o quinto dos infernos. O quinto nada mais é que o sucesso. Não é um sucesso crítico, porque o sucesso crítico é só um. Mas o extremo é basicamente quase um sucesso crítico nesse jogo. Tá? Bem, vamos lá. Então, vocês adentrando na selva, tá? Vocês não. Por mais que vocês tenham conhecimento de floresta, não é basicamente a floresta que vocês estão acostumados, por exemplo, nos Estados Unidos, Inglaterra, que seja. Vocês reparam que a vegetação é totalmente diferente. A questão dos próprios animais, as peçonhas de animais ali, bolivianos e paraguaios, é uma, por ser uma, tem Mata Atlântica, tem muito dessa conservação que vocês não estão acostumados, então são animais que vocês têm uma cautela maior. E andando por esse caminho à noite, vocês com tochas, acredito eu, ou com uma lamparina, não sei. A gente tinha lanternas. Lanternas, tá. Então, vocês iluminando com uma lanterna, elas... Dá aquela recalchutada sempre da luz. Pode fazer. Tempo todo. Pode fazer. Pode. Todo mundo, quem quiser, pode fazer um teste de percepção aí, então. É, não. Agora, depois que a gente foi alvejado, imagino que todo mundo vai ficar sempre atrás. É, o cara tá sempre... O que eu quero fazer é o seguinte, quando a gente tá andando. Tentar me deslocar o mais silenciosamente possível e tá com o ouvido sempre atento pra ver se alguém se aproxima. Do deslocamento, eu nem vou pedir um teste, porque vocês estão num lugar que tem muita... muito pântano, né? Uma região um pouco pantanosa. É, um lugar que vocês... Então ele encontrar, com toda é fofinho. Porque não tem procurar, então... tem procurar. Tem escutar e encontrar. É. Encontrar não. Tem encontrar. Encontrar, escutar e encontrar. Ó, meu escutar foi 29. Rola os dois ou rola só? Só. Então agora que eu passei o pinto, quadradinho. Você coloca o quadradinho. Ok, vamos vocês lá, escutar. Entrando, né? Acredito que silenciosamente. Falhei. Até que a gente tirou sucesso, não escuta nada demais, escuta alguns animais, vocês vão guiando o personagem do Jeff ali, Nate. Né? Pro lado, Nate, né? Nate. O Nate de um lado, toma cuidado aqui, tem um ninho de cobras ali e tal. Vocês vão... Cobras. Ah, aí vão tirando. Cara, mas por esse andar, vocês não terem percebido um pouco da floresta, quando ela começa a se fechar, o sistema de região pantanosa, quem que tá na frente, só pra entender a formação? Imagino que eu. O John. Faz um teste pra mim, o gordinho, de destreza, por favor, esquiva. Você vê, for maior. Destreza ou esquiva? Ah, destreza atributo, esquiva não. Eu falei por dois, eu vou gastar sorte, foda-se. Beleza. Como é que gasta sorte? Risca. Você gasta, marca a sorte que você tem lá, você risca. Ah, a sorte a gente recupera por sessão, né? Recuperam 10 pontos de sorte. Dezinho não rola? Dezinho não rola. Oh, dezinho. Beleza. Sessão dezinho. Cara, você tava adentrando na frente da floresta com toda a cautela, cuidado, com seu conhecimento, você achava meio estranho. Não gastei sorte. Porque você pisa em alto, você sente aquilo se mover. Quando você olha pro chão e ilumina, você vê algumas vinhas um pouco apodrecidas, mas com alguns espinhos, querendo te fechar, você tira sua perna na hora. Primeiro que você cai, vocês observam ele meio que dando uma, não uma cambalhota, mas um trupicão pra trás, como se estivesse tentando se afastar de algo. Catão, na hora que você ilumina aquilo pra mostrar pros outros, você vê várias vinhas como se fosse fechando o caminho de vocês. E elas chegam numa altura de mais ou menos 5 metros. Elas estão se mexendo? É, vinhas fechando. Vixe, aparentemente... É só o vento. Aparentemente, não é só isso o vento. Não é uma coisa normal pra vocês, tá? Porque vinhas se fecharem, por mais que sejam plantas, essas coisas, areias movedizas e outras coisas, não é um negócio que vai fechar em 5 metros como se tivesse uma criação. É só tá bom. Então, quanto de sanidade nós vamos perder? Sanidade aí pra mim. 30 tá trolando a nossa vida, esse né? Você marca porque você não... A sanidade desse jeito. Sanidade... Falhei. Tá, falou criticamente, né, ainda. Sanidade atual, né? É. Eu já tô com 54. 48, passei. Quanto que eu perco sanidade? Sanidade. Cara, um pra quem passou? Não, só pra quem falhou. Falhou. Quem falhou, quem passou não perdeu nada. Ok. Cara, vocês começam a tentar parar pra compreender aquilo. Eu nem li, pra falar a verdade, tirei 9. Caguei pra plantar. Não, então você começa a parar pra observar isso. Cara, pra você é alguma coisa de uma planta que você não faz ideia, vocês estão em outro continente. Que, cara, nossa, que muito estranho. Mas você já viu vários animais estranhos na vida, já ouviu falar sobre. Você passou por uma situação que era um pouco mais estranha que essa, então. Pra você, ali em volta, tá? Seu personagem vai ser perdido um pouquinho. Tá tranquilo. Na sua cabeça, quando você tava olhando aquilo, você vê, nossa, as plantas estão se fechando. A visão pra você começa a se escurecer. No que ela se escurece, você tenta entender, filtrar o que tá acontecendo. Você olha, você está envolto de várias raízes te cercando como se fossem formar um casulo na sua volta. E você não vê mais ninguém. Você tenta chamar eles, você não consegue chamar. Você fala, parece que aquilo tá ficando uma escuridão. E quando você olha pro lado, você vê o seu reflexo, tá sendo vinhas da sua orelha, vinhas dos seus olhos. Então assim, você ó, começa aquele desespero. Puxando, tentando sair do caso pra trás ali, ó. De sanidade. Eu? Automático, só que você ganha um de mitos. Ah, eu não quero. Que pena. O jogo é assim. Ah, você tá de brincadeira. Eu passei no teste, seu macaco. Sim, você passou muito bem, você passou extremo, na verdade. Você ganha um mito. Então você ganha, você perde um de sanidade padrão, mas você vê como você quer arriscar aqui. Aqui. E você ganha um de mitos. Mitos de Cthulhu. Que bosta. Eu também quero, eu só tenho um por enquanto. Não, mitos é bom ganhar. Eu... Pra gente, não, como é que ela tá? É porque chega uma hora que vai estar. Você vai estar no nível de sanidade, mesmo se você falhar, você não perde nem ganha porque você tá com mitos altos, você consegue compreender mais as coisas. É. Então você vai conseguir confrontar muita coisa. Mas eu passei por isso. Isso, você passou nesse tempo. Porque você tá entendendo o que tá acontecendo. Quanto mais você entende dos mitos, mais você. Compreende que não é só loucura, é entendimento. Até que você chega compreensando que os grandes antigos são imbatíveis, cara, você enlouquece de vez. É a mesma. Não, você não é o que aconteceu com o general. Só que isso você é loucura acha um tipo de magia, às vezes, nem você acreditando. E você observa que aquelas vias parecem que têm essa vida é própria. Demência. Foram controladas por algo. Tá. Você acha que ali tem uma raiz. E a raiz é uma magia. Ok. Tá? Quando vocês observam, vocês olham a Lara assim, ó. Vocês chamando ela. Lara! Lara! Lara! Cara, você vê que ela, que tá ela começa a se bater, ela não começa a entender nada e começa a relar. Vou cara, tentar chacoalhar tá... ela com o de ela. Tá. Vocês vão esperar ali? Eu posso dar uma coronhada, não. Não, homem, que loucura! Lara! Acorde! Volte a si! Você vê que ela continua assim, ela te empurra assim, não com agressividade, mas te tira perto, imagina. Cara, aquilo começa a fechar em você. Passa ali 2 minutos e ela continua do mesmo jeito. Ela senta no chão, começa a girar pra um lado. É, sentou no chão, é pantanoso o lugar, né? É bem pantanoso. Vou catar um pouquinho de água e jogar na cara dela. Tá. Com um lame e tudo. Faz um teste pra mim, Otami. De Constituição. Constituição. É. Falhou, né? Eu falei, mas eu falei por 2, eu posso gastar uma sorte, pode, né? Pode gastar. Cada teste você pode gastar até 10. Eu vou gastar uma sortinha aqui, é 2zinho só e cara, eu aquilo tava se consumindo, você cai, você vê que ela cai. Lara, Lara. Chega uma hora que você começa meio que afogar dentro das coisas no nariz, você olha, você vê que ele tá jogando água em você, o Nate. Você vê que o John tá parado ali com a arma olhando. Tá falando, vocês estão bem? Vocês estão bem? Não pegou vocês? Não, nada pegou ninguém. O John pulou a tempo. Que bom. O que aconteceu com você? Essas plantas, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Cara, nesse meio tempo, enquanto vocês observam isso, as vinhas elas não estão mais ali. Ah, que bom. Elas vieram, roubaram minha sanidade e foram embora. Isso! Muito estranho isso. Deixa eu fazer um teste. Vou caçar uma pedra, um galho, qualquer coisa. Beleza. E joga onde as vinhas estavam, pra ver se elas voltam a se fechar. Não, bota o pé de novo. Você vê que ele vai botar o pé, você joga, nada acontece. Ok. Estranho. Vocês observam, você observa que você sentiu que tem um rastro. Rastros assim que levam pro lado. Então realmente elas se fecharam. Rastros de cultura. E por ser vinhas, e você observar o local assim, mas esse é o chamado. Cara, esse é muito bom esse plato. Então, elas vieram de longe. Isso aqui deve ser algum tipo de armadilha de guerra. Fiquem espertos. Não foi o que me pareceu, mas... Vamos tomar mais cuidado, então. Saquei minha arma. Agora eu vou de arma sacada. Beleza. Também você já tá, acredito eu. Você tá com rifle ou com a pistola na frente? Com rifle. Com rifle, beleza. Mais estiloso. Lara, vai sacar? Não. De boa. De boa. Por enquanto vocês vão adentrando, vai passando. Cara, nossa, nada. Eu tô com um dos rifles. Você pegou o outro. Ele pegou o dos candangos, né? Vocês vão adentrando, cara, vocês observam. Vocês começam a observar mais adiante um pequeno fogaréu. Fogo fato. Alguns fogos. Se fossem fogos de lareiras, de pequenas torres de iluminações, um mais adiante. Liana, o local onde deveria estar o acampamento? Quem que tava com o mapa? Quem que anda com o mapa? Liana, nossa, e vocês olham, cara, e provavelmente ali aparenta ser uma pequena aldeia onde está o acampamento. Tá? Okay. Pela distância, pela medição, vocês fazem a ideia. Ali adiante. A gente vai se aproximando. Como que aperta? Aperta o botão do meio. Ok. Tem uma chavinha atrás, se não apagar. As casas da aldeia, elas são pequenas. Construções de 1 ou 2 quartos, aparentemente. Ela trava. Com paredes de adobe. Janelas minúsculas e telhados de pau. Aparentemente, o lugar foi devastado por uma grande guerra. E muitas casas estão em ruínas. Entre os destroços, barracas de lona foram erguidas. Médicos, enfermeiros e outros assistentes da Fundação Caduceus estão trabalhando no acampamento, cuidando dos doentes e dos feridos. Desde a batalha recente, no dia 4 de março, os conflitos militares da Guerra do Chaco se afastaram da região. Os únicos sinais de guerra que aparecem nesse cenário são a tropa de soldados bolivianos que estão rondando pelos locais achando que vai ter alguma invasão dos paraguaios. O acampamento de ajuda humanitária está claramente adiante. De um lado vocês observam alguns funcionários e pacientes, e do outro alguns soldados. Os militares que ali ficaram tomaram o acampamento para ajudá-los. Tomaram entre aspas, né? Porque eles estão ali para proteger, então esse é o sentido. Fora que eles estão ajudando o trabalho comunitário, como alguns soldados militares da guerra não fizeram. Então eles estão ali também para ajudar um pouco. Dá para identificar que os soldados eles estão ali fornecendo, sim, ajuda. Alguns não... estão cagando, estão longe, estão pensando mais na guerra em proteção, estão bem longe, eles observam eles no horizonte. Mas os poucos que estão ali, eles ficam ajudando, correm lá. Vocês observam que eles não param muito para conversar também. Até porque são soldados essas coisas, então talvez a ordem seja para eles essa. Mas vocês veem que eles estão realmente querendo ajudar, vocês veem que um vai buscar água, eles estão fazendo mais um trabalho basal, algum olhando mais proteção. Tá. E é isso, vocês acabam de chegar nesse acampamento com essa visão. Então é um pequeno vilarejo que foi afetado pela guerra. Tá. Tem algumas pessoas ali reunidas, algumas pessoas morreram, infelizmente, devido a esses destroços. E é ali. É um vilarejo que no meio vocês observam uma grama como se fosse um parque de grama ali, em volta desses lugares. Vocês conseguem, com a visão, ver pequenos sanitários espalhados de fossos. Um pouco lado parece uma mini lavanderia ali, você vê algumas mulheres, algumas pessoas lavando algumas roupas, esticando. Ao lado dessa lavanderia, entre a lavanderia, existe um lugar aberto com pequenos pilares de madeira fechado com telhado de palha e algumas lonas, que aparenta ser o refeitório. Vocês veem pessoas ao lado cozinhando em grandes potes, né? Cerâmicos, entre outras coisas, e ao lado também um pequeno poço de água. Vocês deduzem que ali seja um refeitório. Um pouco mais ao lado do refeitório, várias barracas ali, que provavelmente devem ser as barracas de 10 equipes, tá? Porque vocês veem as equipes entrando e saindo com objetos. Ao lado dessa barraca, um pouco mais pra cima, várias barracas com soldados, apenas soldados, então ali aparentemente é onde os soldados estão ficando. E ao lado dos soldados está algumas duchas e as barracas, aparentemente hospitalares, e as casas onde as pessoas que ali viviam estão ficando. Certo. Então olha, por ser bem... Por ser um vilarejo no meio da selva, que é tomado, mas parece que está bem distribuído, está bem organizado, você consegue organizar. E tem uma torre. Não é grande, mas tem uma torre que aparentemente, vocês conhecem, que seria uma torre de comunicação, uma torre de rádio. Ao lado dessa grama ao centro. Então. Ok, vamos até a. A ala médica. Eu imagino que é onde que a gente vai. Conhecida ali. Você vê algumas bandeiras da Caduceus ali hasteadas, não chega a ser bandeira, mas alguns símbolos da Caduceus que eles estão organizando, e da Bolívia. Ok, como já era esperado. Sim, por ele ser um acampamento, um vilarejo boliviano. Então provavelmente estamos no nosso acampamento mesmo. Sim. Sim. Você liga pelo mapa, você junta, você faz a medida, andamos ao norte, você olha numa bússola ali, papapá. Você que tem rastreio também, você observa que ali... O que faremos? Sim. Vamos entrar? Vamos! Cara, vocês entram, vocês veem várias pessoas andando dali pra cá, muita gente em ala médica, muita gente fazendo comida. Em si, ninguém dá muita atenção pra vocês. Um local fácil de ser invadido. Ninguém dá muita atenção, mas vem alguns soldados observando vocês armados, tá? Eles, soldados de guarda, vigias. Ah. Eles veem que vocês estão com mulas, e elas mulas têm os símbolos da casa dos seus, mas eles nunca viram vocês, mas eles ficam a torto, a prontidão, né? Então eles ficam meio de longe, afastados, e em torno de uns 6, 7 soldados. Ele tá totalmente do lado oposto da aldeia. Conforme eu vou entrando, eu vou falando. Buenas noches, buenas noches. Nosotros somos de Caduceus. Tá. Suprimentos. Você vê que chegam umas pessoas ali, começam a levar os suprimentos e tal. Você vai lá no soldado? Vou. Tá, você chega próximo ao soldado ali. Você vê que ele não esboça nada de agressividade, ele só continua parado olhando assim. Somos da companhia que estava escoltando o professor, que é? Ursini. Ursini. Então, olha pro... Perdão, senhor, não hablo o que está hablando. Um rato. Ah, ah. Um rato. Nós outros somos de Caduceus e estávamos com o professor Ursini. Vocês observam que chega uma pessoa ali. É, pra falar com vocês ali. Aparentemente ele é um médico também, tá? É um médico ali, observando, lógico que, puta, vocês não tem uma ideia muito grande, assim, sobre... Mas ele aparentemente ele é um médico do nível ali do Ursinho, ali, talvez. Um médico, ele é mais velho, né? Qual era o nome do mano que estava nas cartas? Doutor Ursini, se has morrido, não estás mais vivo. Vocês observam, ele faleceu um pouco mais falecido. Jovem, e ele chega... Fiquem tranquilos. Muito prazer, eu sou o Rafael Gomes. Ah, Dr. Gomes, você mesmo. Estou com vocês nessa empreitada. Você vê que ele tem uma... Vocês começam a observar ele? Acho que eu tenho uma foto dele aqui. Ele é esse careca de óculos aqui. Ah, carinha de nazista? Careca de óculos. Ele quando nazista tem cara agora. Com todos os outros que estão naquela página. Ele não é americano, ele é boliviano. A cor da página é a cor dele, entendeu? É, ele tá segurando uma cruz, né? Ele tem uma cruz, na verdade, um colar. Então, aparentemente, parece um médico católico ali. É um homem magro, de óculos. Você vê que ele parece que ele leva aquele lugar onde ele tá muito a sério, muito trabalho. Você vê que ele tá bem sujo com sangue, bem sujo ali. Com olheiras do tamanho do universo, assim. Parece que ele não tá dormindo mesmo de tanto trabalhar, né? Mas sim, onde está, doutor Ursinho? Então, podemos conversar em particular, doutor Gomes. Virou estatística. Claro, claro. Vocês estão cansados, com fome? Com pouco, certeza, mas... doutor. E feridos. Ferido não tá mais não, né? Esqueci o nome do candango. Fez um. O Dimitri, fez um trabalho bom. Será que ele começa a levar vocês pra uma das cabanas ali da Caduceus, da frente? Uhum. Uma mesa, alguns apetrechos médicos. Ele fala, só um momento. Aqui, onde está aqui? Aqui tem água, alguns pães também, né? Fiquem à vontade para comer circo, você coloca na mesa. Tem algumas cadeiras, não tenho cadeira para todos, mas pode ser que ficar tranquilo. Eu fico em pé no campo. Como assim virou estatística? Assim, o senhor Ursini acabou sendo alvejado no meio do caminho e ele tinha que lhe entregar isso. Assim. Entendo. Mas nós não, doutor. Poderia nos explicar o que está acontecendo? Seria muito bom. Eu não entendo muito do que, infelizmente, a Caduceus pode fazer. Essa é a minha primeira missão da Caduceus em Terra. O resto eu fiquei muito tempo em escritórios. Então eu também não entendo muito a questão do que ela trabalha. Pra mim, sempre foi humanitário. Então, não tem essas informações que vocês acham que não sejam. Não parece muito humanitário, mas... Eu tenho essas desconfianças também, mas... Enfim, os outros trabalhos que eu fiz, nunca tive nenhum problema. Isso é um desastre, ele era um grande médico. Nós achamos estranhos nós sermos atacados no caminho pra cá, porque não é um local de batalha. Eles não avisaram vocês? Normalmente, a cada dos seus, eles avisam que... Sem perigo nível 2, nível 3 na região, quando tem algo assim. Então... Só avisaram pro médico. Avisaram eu acho só pro Ursini. Pra gente, assim, que tava com ele, não. O que é considerado um nível 2, 3, assim, só pra gente ter uma noção? Eu não entendo também, mas eu sei que quando são esses níveis, não importa o nível, vai ter algum conflito. Até possíveis conflitos. E aí, teoricamente, maior o nível, maior o conflito? Acredito que sim. Eu tive um apenas que era pra ser um perigo 1, mas não. Graças a Deus não tive nenhum encontro. Fiquei muito tranquilo com isso. E eu não consigo nem ajudá-los nessas informações devido ao nosso rádio que está quebrado. Não sei se vocês têm algum rádio armador ou algo assim. Infelizmente nosso rádio está quebrado. Eu posso. É meio chato pedir esse tipo de ajuda, mas. Tem alguns soldados que estão explorando as nossas instalações aqui. Se vocês quiserem nos ajudar também. Sim, se você quiser eu posso dar uma olhada no rádio também. Tá. Digamos que ele não está mais ali. Hã? Como assim? Roubaram o nosso rádio. Então seu rádio não está quebrado, seu rádio foi usurpado. Sim. Mas como isso? Um infiltrado? Não sabemos. Infelizmente eu não tenho tempo nem para descansar, eu apenas cuido dos... feridos. E quem está à frente do acampamento que... É o capitão, mas ele não está aqui. Ele sempre sai para a guerra. Depois que ele saiu daqui, tivemos alguns problemas com alguns soldados aí que estão explorando as nossas instalações à noite. Já ouvi vários tiros dos bolivianos contra, que sejam os paraguaios. Mas não conseguimos eliminá-los todas as noites, ou dias, ou enfim, os horários eles sempre aparecem. Então, também... Se vocês puderem ajudar, não sei. Mas vendo que alguns possuem algumas armas, seria de grande ajuda também. Olha, Dr. Gomes, nós viemos aqui trazer suprimentos e não travar uma guerra. Não, claro, entendo, compreendo. É que acredito que vocês venham para trazer os suprimentos e ficar no local para ajudar os feridos e tudo como o caso seu sempre faz, correto? Na verdade, a gente... Teoricamente, temos uma missão a fazer, que foi a missão passada ao Ursini. Quem passou não foi o Safiro, não. Não, foi com esse nome? Foi. Cara, o Safiro você já ouviu falar, né? Mas ele é um cara de uma alta patente dentro da casa dos seus. Uhum. Vocês nunca se encontraram com ele, mas Tipo assim, ah, eu trabalho no SBT. Já ouviu falar do Silvio Santos, já ouviu falar do desse tipo de coisa, diretor, alguma coisa. Você sabe quem ele é. Dá uma alta patente ali. Bem, ver que ele trava assim. Existem, acredito que, eu não sou muito bom de localização, mas uns 500, 600 metros à frente tem um lugar mais alto. E talvez vocês consigam utilizar algum rádio amador caso vocês tenham em mãos. Uhum. É, só um momento, você vê que eles se viram. Onde está? Eu mexi nos papéis. Passei um minutinho. Ah, achei. Vou colocar na mesa assim. Esse é um código de frequência da comunicação do Safiro, caso vocês precisem. Ok. A gente não tem um rádio desse, né? Vocês têm. Tem? Tava na bolsa do Ursini. Só precisa estar numa altura... Ok, legal. Cara, vocês observam que o povo ali, eles são bem, cara, Guarani total, assim. Você vê, pelo pouco que vocês observaram pra fora também, vocês veem que é estilo rural. Alguns com caça, pesca, plantações, né? Então, cara, são acampamentos de pessoas rurais ali, bem... Indígenas. É, basicamente. Mais desenvolvidos, né? Porque não são mais tribos ali. Né? Também é uma coisa legal, vocês observam isso, mas... É, se eu puder... Se vocês quiserem conhecer as outras pessoas da casa dos seus, amanhã temos cafés da manhã, da horário, posso apresentá-los. Temos mais algumas outras pessoas, tem mais uma médica, tem um enfermeiro, outro enfermeiro, enfim. Com todo o respeito, doutor, mas estamos em um ambiente de guerra. Eu acho que o café da manhã não é algo que me preocupe muito. Ah, não, entendo, mas... Eu prefiro mais é cumprir o que a gente tem que fazer e meter o pé daqui. É, mas agora não vai dar, né? Tá não, meio... hoje não. De manhã a gente toma um café com esse pessoal, até porque... Fiquem à vontade. Pode precisar deles também. Eu não sei o que vocês têm para cumprir, não é do minha importância também. Espero que dê certo, mas se precisarem de alguma coisa, vocês vão encontrar muito mais fácil na hora médica, tá? Doutor, antes de partir, poderia me dizer qual é a situação real da vila e dos arredores nesse momento? Porque, tudo bem, estamos numa zona de guerra, mas... Não esperávamos sofrer um ataque daquela magnitude. Vocês sofreram um ataque que apenas matou ele ou vocês também ficaram feridos? Perdemos vários. Eu fui alvejado. Enfermeiros. E perdemos muitos. Caramba. Por pouco não perdemos as mulas com suprimentos. Nossa, isso é... Não é uma área de guerra aqui, tá muito longe também, não sei onde vocês enfrentaram. Há muitas semanas não temos conflitos, tirando que nesses últimos dias ouvimos alguns tiros e algumas rondas, não sabemos quem são as pessoas, se são realmente soldados bolivianos, paraguaios ou apenas assaltantes, infiltradores de selva que estão tentando roubar o acampamento. Mas nada além disso, nada, nenhum ferido ao decorrer disso. Os feridos que estão aqui são devido à guerra, que é na nossa região, aparentemente, graças a Deus, foi apaziguada. Quase igual assim, sabemos que ainda, por mais que esteja alguns conflitos, a nossa já está um pouco longe. A guerra está acontecendo ao outro lado do rio, mas... Tem algum soldado que fala inglês? Não é o que parece. Soldado que fala inglês? Inglaterra. Deve ter algum que entenda um pouco de inglês, sim. Ou nós temos tradutor, você precisa de algo? É, a gente pode traduzir para você também. Eu imagino que o Nate fale muito bem e eu também tenho um leve conhecimento da língua nativa daqui. Perfeito. Vamos tentar encontrar alguém que tenha alguma coisa para dizer sobre esses ataques. Só te cortando, madame. Eu não sei qual vocês achariam que era a língua nativa daqui, mas também confundi um pouco quando cheguei ao Guarani, tá? Uhum. Não sei se... Às vezes muita gente acha que seria o espanhol quando vem perguntar. Eu imagino que sim. É o Guarani, uma língua mais tradicional interna. Mas eu imagino que para os soldados já seria o espanhol, né? Eu não entendo, então não consigo te ajudar nisso. Ah, entendi. Mas o Guarani é a língua matriz deles aqui. Bem, se eu puder conversar com o tradutor depois, talvez aprender um pouco do Guarani. Claro. Eu já... Se é um pouco de espanhol, deve facilitar. Claro, fique à vontade. Ele provavelmente... Só eu não sei o que é Guarani. É um idioma nativo de índio. É um time de campanhas. Isso. Que agora é um time. É um time de futebol. Bem, se ele, se ele, se ele, se ele, Vocês querem que eu chame o tradutor agora ou vocês vão fazer outras coisas? Não, eu imagino que o tradutor já está descansando, né? Aqui nós não descansamos. Temos alguns tradutores. Ah, ok. Senhor, gostaria que chamasse? Posso. Ok. Vocês precisam de mais algo? Caso não... Não precisa de um tradutor. Ok. Caso não, vocês podem ficar nessa barraca aqui. Apenas barracas de suporte, não temos muitos, mas acredito que vocês tenham colchões de dormir ou alguma coisa. Temos sim. Ali tem um pouco de pão e água, fiquem à vontade. Alguns animais que foram caçados também estão aguardando os mantimentos na cozinha, sendo cozinhado. Tudo mais, se precisarem, estou no lado médico. Bom, fique tranquilo. Com licença. Você vê que ele sai assim, tranquilo, bem sossegado. Alguém? Obrigado. Eu quero, por favor, Jeff. Suco de caju, alguém? Obrigado, Jeff. Quando você fala obrigado, não dá pra entender se é um sim ou não. Eu sei, eu deixei no ar. Você quer o quê? Que a pessoa te sirva? Eu não sei, eu tô pensando. Por isso que eu não falei sim ou não. Eu cara, vou mostrar você. Eu tenho uma raiva cada vez que ele fala obrigado. Eu falo, caralho, ele quer ou não quer? Ah, quero, porque é jal. Cara, e aí, sem saber. Suco de caju pra todos? Vai. Yes, sir. Você vai querer também? Obrigado, gente. Tô de boa mesmo. Ela. A pessoa que fala obrigado, você fala, ela tá aceitando ou não tá? Vocês observam, cara, tá ali. É um lugar mais tranquilo, né? Comparado devido à sua pergunta. Então você vê que a guerra ali não é um negócio que tá muito eminente. Tem esses problemas que aconteceram há alguns dias. Vocês não sabem o quanto tá acontecendo também. A noite tá tranquila, vocês não estão com sono. Por mais que vocês tenham caminhado uma hora, tem esse embate. Ainda é uma noite ali, 8h30 da noite, mais ou menos, 9 horas, então não é uma noite. Espero de vocês. Ok. Você vai querer falar com um guarda ou... Então, cá entre nós. Eu achei bem esquisita essa mata, aquelas plantas. Patrícia, eu posso fazer uma jogada de conhecimento? Daquela vinha que a gente viu? Você quer descobrir? Informações básicas, tipo, que tipo de vinha que é. É que eu tenho botânica aqui, ó. Tá. Então eu tenho um conhecimento de planta já, só pra ver, tipo, se é uma coisa padrão dessa área. Tá, pode jogar isso. Entendeu? Mundo natural, você. Tá. Mundo natural, a gente não sabia que era bom, então a gente não comprou, né? Aí, quando mestre, eu passei 30. Tá. Cara, assim, pra você são vinhas, tá? Você achou muito estranho ali. Sim. E são vinhas que você não tem conhecimento da existência. A visão é uma vinha normal, pode ser como se fosse uma trepadeira, alguma coisa assim que cresce. E que às vezes tem algum tipo de movimentação, mas não daquele jeito, e aqui pra você... Então poderia ser nativo dessa área normalmente, aquele tipo de vinha. Falar, sim. Ok. E você acha, esses espalhados... Que ela também pode ser algo meio venenoso. Ah, meio okay. Alucinógeno. Sim. Né? Que talvez você tenha relado em você, que aquilo fez você ter essas tem alucinações, assim, ou acreditar, porque a gente sabe que também isso é alucinação. Você está nessa dúvida na sua cabeça. É. Né? Mas é isso que você sabe. E aí pode continuar a cena aí. Bom. Eu acredito que tem algo de estranho acontecendo por aqui. Ah, não. Aquelas plantas não podem ser plantas comuns. São só vinhas. É? É. E as aberrações que atacaram a gente? Eram soldados. Um deles literalmente entrou no louco, na lama e sumiu. Mas os soldados não se abaixam e rastejam? Não é um treinamento de guerra esse? Não com a bala que eu coloquei nele. É, você me pareceu muito eficiente com a arma, devo dizer. Mas... Depois daquele tiro no peito, o máximo que ele ia conseguir arrastar é pra dentro de uma caixa de madeira. Já existe colete nessa época? Existe. Ele não poderia ter uma proteção? Poderia, mas não que parasse aquela bala. Obrigado, Jeff. Então esperamos que ele tenha morrido no meio da floresta. Porque não há outra explicação. Você acha que é? Obrigado. Não sei, eu gostaria de investigar. Essa história tá muito mal contada. Ah, obrigado, mano. Essa história tá muito mal contada. Bem, eu acho que talvez amanhã a gente deva falar com o Safiro pra ter maiores informações corretas sobre essa missão. Até porque... A gente tá sozinho ali, né, 30? Agora são mais ou menos umas... 7 horas da noite nos Estados Unidos, tá? Ah, tá certinho, então. Assim, e... Pelo que o Ursini sabia, era uma missão nível 3. De perigo nível 3. Então eu imagino que já era pra gente ter sido informado disso. Ele sabia que ia ter possíveis ataques. A questão é por que ele não relatou. Pra que a gente ficasse prevenido. E principalmente por que ele mandou pessoas como nós pra um lugar de periculosidade 3. Exato. Ainda mais sem informar a gente. Parece que ele ia contar alguma coisa pra gente, mas a bala foi mais rápida. Por isso que usam aqueles capacetes na guerra. Pois é. Eu particularmente achei bem esquisito toda essa situação. Mas você quer? Os médicos não me passam muita confiança. Ah, eles parecem estar fazendo o trabalho deles. Não imagino que eles estejam fazendo algo de errado. Imagino que eles não teriam tempo aqui. Mas os soldados, talvez. Vocês querem que eu saia? Pra dar uma andada por aí, conversar com algumas pessoas, tentar descobrir algo? É, eu sou bem a favor disso. Seria muito bom. Só que como a língua é o Guarani, talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade. É. Eu não sei falar com nenhum desses índios. Então... Existe... Existe uma linguagem que é universal. Essa eu conheço. A linguagem dos gestos. Não é a arma. Eu acho que consigo me enturmar com os nativos. Ok. Eu vou tentar isso então. Me deem um... Uma ou duas horas. Fique à vontade. Bom, vou sair dali e ver o que, que a galera tá fazendo, onde que tá faltando um parzinho de mãos pra ajudar com qualquer coisa e vou chegar ali pra me enturmar. É, quando você sai, você vê esse cara aqui, ó. Eita porra, outro nazista. Tá vendo? Parece o Ayrton Senna. É. Olha, eu tô sendo mais velho, velho. Tá do César, né? Sim. Esse cara é senhor já. Não senhor, mas ele é mais velho. Você vê com uma abraçadeira ali, que é a cruz vermelha, né? Ok. Se identifica como um médico. Uhum. Do outro lado, o Caduceus. Ok. Boa noite, boa noite. Boa noite. É, muito prazer, sou o Sérgio Lorenzi. Muito prazer, eu sou... Nathaniel, Nate. Você observa que ele é pequeno, tá? Ele aparentemente deve ter 1,65m, mais ou menos. Uns olhos castanhos. Uhum. E você vê que ele tá bem sorrindo, mas um sorrindo meio de medo, né? Tentando ser simpático, mas aquele sorriso de tensão de guerra. Certo. Eu sou um enfermeiro-chefe aqui no local, estou tentando tocar os seus. Ah, sim, sim. Vejo que vocês vieram dar empreitada com o Dr. Ursini, né? Exato, acabamos de chegar, foi... Gomes disse que, infelizmente, vocês passaram por um aflito no meio do caminho, né? Caralho, Gomes fofoqueiro. Exato. Mal saindo daqui já espalhou. Tivemos alguns problemas inesperados. Felizmente, conseguimos chegar com vida e trazer os suprimentos. Eu queria falar um negócio, eu começo a falar baixo de isso. Eu gostei muito de voltar para Nova York. Que sair de lá... Pra tirar um pouco aquela tensão de cidade grande, mas eu arrependo. Ah, entendi. A gente foi pra uma guerra. Mas eu também saí de lá pra tentar esquecer alguns problemas. Digamos que... Você é de Nova York? Sou. Tá. Na verdade, não, né? Tava morando lá atualmente, né? Joga um teste pra mim. Opa. De conhecimento... Cara, foi maior, tá? Pode ser história... Pode ser conhecimento, inteligência, história. Inteligência ou história, a princípio, Jeff? Tá, deixa eu achar história. História. Ixi, história tem nada. Inteligência. Então tem 5%. Ou usar biblioteca. Usar biblioteca. Inteligência, história ou usar biblioteca? Usar biblioteca. Inteligência eu tenho mais. Eu vou jogar inteligência. Mas aí você perde as chances de talvez treinar uma perícia. É, mas eu quero passar no teste agora. 51, inteligência 80, passei. Cara, e quando ele falou, ele tava falando sobre isso, aí você na hora se remete, você lembra que em Nova York, você já ouviu falar de uma família chamada Lorenzi, uma família da máfia italiana. Como que é o nome dele mesmo, Lorenzo? Sérgio Lorenzi. Lorenzi. Que no, nos finais dos últimos anos, e devido à depressão e à lei seca, muitos deles acabaram sendo mortos por guerras de máfia, entre outras coisas, e alguns desapareceram para não ter que continuar todos esses problemas. Eles foram jurados pelas outras grandes rivais, mortos, enfim. E você sabe que a verdade é um caos, tem alguns problemas lá, mas acredito que voltar seria a melhor solução no momento. Não vim para essa missão, vim para outra. E dentro desse um ano na casa dos deuses, acabei vindo parar aqui, mas eu acho que meu trabalho me chama em Sérgio. Quanto tempo você está aqui, Sérgio? Aqui eu estou acredito que é um mês, mais ou menos. Ah. Mas eu quero ajuda. Eu posso ajudar vocês. E na verdade. Todo mundo foi nessa porra. Eu não sei se foi. Todo mundo é gago nessa porra. O cara falou com você. Mas os soldados aqui são bem estranhos. Estranhos? É. Como estranhos? Nós estamos apenas aturando eles, mas são estranhos. Eles agem estranhamente dos outros que saíram da escola pra guerra. Bom. Nós temos um soldado no nosso grupo e ele também é bem estranho. Eu não sou estranho. É assim? Sim, deve ser coisa de militares. Você acha que ele gosta de Versailles agora? Dessa maneira. É. Todo mundo entende um tiro no joelho. Eles se comportaram, eles parecem estar nos vigiando. Ou uma pergunta ou uma afirmação. Eu não sei dizer. Você acha que eles talvez possam estar desconfiados por sermos estrangeiros ou... Não só nós. Eles vigiam até os próprios bolivianos. Enfim, seu comportamento é meio... Eles não são tão invasivos igual um soldado normalmente é numa guerra. Eles ficam mais à espreita, eles nos observam a todo momento. Não parecem estar fazendo a função de só proteger, se você me entendeu, só proteger. Estão espionando. Não sei também se é isso, mas minha pequena dedução. Eu vou voltar pra lá, mas... Estarei junto com você. Qual é o seu nome? Desculpe. Eu sou Nathaniel Hargrove. Pode me chamar de Nate. Se eu puder ajudar em algo, estarei sempre junto. Ah, gostaria muito da sua ajuda. Nós também queremos muito voltar para Nova York. Acredito que sim. Aqui... Mas com a atual situação, temo que seja um pouquinho complicado, mas... Vamos encontrar um meio para... Com certeza. Sairmos desse lugar. Com certeza. Você dê licença, Nate. Muito obrigado. Vamos conversar. Vamos conversando. Eu vou conversar um pouco com os aldeões aqui pra conhecer o local. Alguma dica que você pode me dar? Ele olha pra trás e... Procure... Helena. Helena deve estar em algum lugar aqui. Não sei, já é uma outra enfermeira nossa, mas ela... Ela fala a língua dos aldeões, das pessoas daqui. Ah, perfeito. Ela é uma das nossas tradutoras, eu me pergunto que ela também é. Era ela mesmo que eu... buscava. Mas ela está tendo um problema que nós não conseguimos entender. Enfim, que problema? Você vai perceber quando conversar com ela, não sei explicar. Uma garota tão jovem. Eu, nas minhas beiras de quase 60 anos, nunca passei por isso. Acho que a guerra mexeu com a cabeça dela. Ah, com a cabeça de todos, com certeza. Mexeu com a cabeça do Dr. Ursini. Mais um dos outros. Se me der licença. Fique à vontade. Depois nos conversaremos. Se retira, volta ali pra ala dos enfermaria. Movimentação normal novamente. Ok. Eu vou andando assim, casualmente. Ou voando casualmente. Observando tudo que está acontecendo, que as pessoas estão fazendo, cumprimentando as pessoas, vendo se mais alguém puxa assunto, e ao mesmo tempo tentando analisar o comportamento dos soldados E ver se eu encontro essa Helena também. Tá. Cara, você vê que os soldados estão bem longe ali, eles ficam em volta do acampamento ali, tá? Certo. Bem longe. E realmente, se olhando, parece que eles observam o acampamento como um todo, mas não tem aquele ar de estamos vigiando, sabe? Não guarda de segurança. Por mais que você é um detetive, você sabe, você consegue identificar. Aquele ar de estou olhando, mas olhando. Cara, é um ar que eles olham, mas com uma certa. Você vê um. Tem uma desconfiança, você tem um quê de desconfiança nisso também. E no que você vai andando, você observa essa Helena Barrari, essa moça de cima aqui. Você vê que ela parece bem forte, bem bronzeada. Como se fosse uma pessoa do Havaí ali. Certo. Tem um físico mais surfista e tal, mas tá bem parado. Só que você vê que ela começa a tomar uns comprimidos, ela guarda no bolso. É igual o Dimitri. É. Olá, boa noite. Olha pra você, assim, de perto. Helena, não? Boa noite, sim. É você? Eu sou o Nathaniel Hargrove, mas pode me chamar de Nate. Claro. Cheguei há pouco com os meus amigos, nós trouxemos os suprimentos. Está tudo bem? Sim. Ah, com certeza, imagino. Fico feliz que tenha, se vocês tenham conseguido trazer os suprimentos. Tá. Tudo bem, viagem? Eu não diria bem exatamente. Sabe o que aconteceu com o Dr. Ursini e os enfermeiros? Não. Faleceram. Fomos atacados pelos soldados inimigos. Uma tragédia. Eu mesmo fui ferido. Escapei por pouco. Mas você está bem? É, agora dá pra dizer que sim. Um pouco melhor. Infelizmente. A guerra não é fácil. Mexe com todos. Mexe com as nossas cabeças. Algum problema? Não, estava dizendo que a guerra é assim. Mexe com todos. Mexe com as nossas cabeças. Pois é. A linguagem convencional não funcionou. Universal, né? Helena, eu fiquei sabendo que você fala o idioma nativo. O que será que você poderia me ensinar um pouco? Gostaria de conversar com os aldeões. É tão simples ensinar, né? Posso tentar. É, parece que eu vou ter que ficar preso um tempo aqui, já que tem soldados inimigos rondando por aí. Tem. Você observa bem os soldados daqui. Né? É. Realmente. Tá algum problema? Não. Realmente, tem soldados inimigos. E... aqui, no acampamento? Eu não sei. Ah. A mina das drogas. Outro comprimido? Ah, é. Só uma enxaqueca. Ah, entendi. Em 2 minutos vai fazer... É, eu também estou. Eu gostaria de um? Um pouco, mas... Ah, não. Se você tem pouco, eu não quero atrapalhar o seu processo de cura. Eu consigo ver que remédio que ela tá tomando? Você tava dentro da barraca? Eu tava com ele, não tava? Não, ele saiu e falou pra você virar uma barraca. Tá bom. Eu vou sair e vou ver que remédio. Cara, pra você é pra 1000. Ele consegue ver que remédio. Não tem marca, não tem identificador. Um comprimido branco. Comprimido, pra mim é aspirina. É. Comprimido branco. Não tem nem medicina, nem... Não, não é. Tem. Pra mim, olha, é aspirina. É. Nada diferente. Bom, eu não queria atrapalhar, mas... Se você tiver um tempo e puder me ensinar um pouco do idioma, claro, me falar um pouco da vila, eu gostaria de conhecer o local, as pessoas, já que eu vou passar um tempo por aqui. De persuasão, Charles. Persuasão. Ou Charles. Não pode ser lábia? Não. Oh, shit. Persuasão, charme, eu não tenho, eu sou ruim de charme, mano. É que fala charme, persuasão. Mas o charme é o melhor que eu tenho, que é 15%. E é com ele que eu vou. É isso, foram todos dados. Mas tá bom. Aí, ó. 94. Quase um crítico ainda. Ah, sim, claro. É. Algum momento eu consigo. Cara, se não for aqui, eu posso traduzir pra você, mas assim que voltarmos, posso te ajudar. Voltarmos? Você vai viajar? Acredito que após a missão iremos retornar a Nova York. Você não? Ah, sim, com certeza. O mais breve possível, eu espero. Sim. Eu vim só trazer suprimentos, não participar de uma guerra. Não. Mas também, eu percebo que eu estou incomodando, eu vou não, deixar lá. Precisa de mais alguma coisa? Para falar a verdade. Ela ativou o rosto, sim. Para falar a verdade, informações. Que tipo de informações? Veja bem, eu não confio nesses soldados. Ah, também. Eu estou desconfiado deles. Eu também. E das coisas que acontecem nesse lugar. Isso eu já não sei. Você viu as plantas? Elas se mexem. Atacam as pessoas. Você tem sorte que tem bastante. Tem bastante. Obrigado. Agora tem bastante. Persuasão ou lábia novamente? Lábia. Não, é persuasão, não é? Não tô jogando charme pra ela. Falei, impossível passar. Tendo. Seu nome esqueci, desculpa. Nate. Ah, sim. Mas essa desconfiança aqui que seja de guerra, né? Aí você vê que ela chega, olha de novo, surrou. Passa alguma pessoa, você vê que ela entrava. Não olha pra pessoa que tá passando. Pessoa normal. É, tem razão. Deve ser desconfiança da guerra. Melhor eu não comentar mais nada com você. Precisa de alguma introdução, alguma coisa? No momento não, mas... acho que pela manhã poderemos... conversar com as pessoas. Agradeço. Sai de lá. Dando uma voltinha local ali, tentando observar o comportamento das pessoas. Cara, você vê que ali... E retorna pro, pra barraca. Mas você vê que tem mais ou menos uns 20 soldados ali que você consegue contar. Aparente, tá? Ah, eu quero fazer uma coisa com esses soldados. Olhar fixamente pra eles pra ver vestimenta e armamento. Assim, tentar memorizar e comparar com os que atacaram a gente pra saber se tem alguma similaridade. É tudo boludo, então. Tá. Eu vou precisar, Jeff, que você faça pra mim um teste de... Você tem observar? Observar... Não tem observar. É uma percepção. Encontrar. Faz um teste de encontrar pra mim. Uhul, finalmente um sucesso. Marcada. Todos estão bem munados de equipamentos, assim, rifles e revólveres. Uhum. Tá, parecem ser, não ser os soldados que vocês encontraram lá. Tá. E se comparasse níveis de soldados, seria uma patente assim, então a gente tá falando de um cabo, ele é um soldado, realmente. Uhum. Bolivianos. Ok, mas são a distância viagem. Que você tá, que você repara que eles realmente estão longe, você não consegue observar mais nada além desse tipo de detalhes. Uhum. Tá. Perfeito. Você não consegue identificar algum capitão dentre eles ali também, aparentemente. Uhum. Se tiver alguém com uma patente maior, ele não está ali. Tá. Beleza. É a visão ampla que você tem ali do da ideia, né? Uhum. Certo, eu retorno pra barraca, então. Cara, chega ali, passa uns 40, 50 minutos. Você retorna. Vocês estão ali. Vocês estão fazendo alguma coisa nesse meio tempo? Vocês querem fazer alguma coisa em uma hora? Eu quero ter feito uma coisa em relação a uma hora. Eu vou pegar uns panos, tipo umas gases, um negócio desse, vou deixar na minha mochila. Beleza. E se eu ver que algum policial, algum desses guardas largou, tipo, os equipamentos dele moscando, eu quero dar uma roubada no... Porque aquelas tintas de... Pintar a cara pra camuflagem, os caras. Cara, isso tem ali no acampamento, sem você precisar roubar. Mas roubar isso aí, mas legal. Mas tem tinta de algum... Você deu uma mini sondada andada ali também. Você encontrou algumas tintas assim, que dê pra se camuflar, pra pintar. Gases, essas coisas de plano. Cara, é muito fácil. Você vai em enfermaria, eles te dão a lote. Isso. Beleza. A lote, não é mal dizer, mas você consegue, você junta algumas coisas. E você pega, você quer pegar um pouco dessa tinta? Vou. Você pega um potinho assim, tá muito, mas você consegue pintar um rosto, pelo menos. É, eu vou catar uns 3 potinhos. Tá bom. Vai pintar 3 rostos? Não, me pintar 3 vezes. Você pegou ali. Eu sou sniper no meio de uma guerra. Você pegou, guardou. Alguma coisa específica? Ô 30, ali eles têm ala de enfermos. Tem. Ou ala de convalescência. Tem. Eu vou pra essas alas. A ala de enfermo, na verdade, é aquele hospital que eu falei, né? Que, aí lá você vai encontrar... você, depois de um tempo, você vê o Sérgio, que é esse personagem que eu falei pra ele. Você vê o Dr. Rafael Gomes lá. Parece que tem mais umas 2-3 pessoas da casa dos seus que estavam trabalhando ali. Eu vou conversar com elas o que você queira. E de resto, tem pessoas machucadas. Pessoas saindo, o próprio boliviano falando em Guarani. Você não entende, mas tentando ajudar. Alguns pegam umas coisas aqui. Não parece que tem muitos feridos gravemente ali. Mas vestígios de guerra, que são, tem feridas graves que se curam e demoram muito tempo ali. Às vezes você vê alguém com uma perna fraturada, que tá enrolado com pano, alguma coisa assim, tomando medicação. Então não é nada assim mais agora ao leito de morte, vamos sim, dizer. Sim. Né? Porque a minha ideia, qual é? A minha ideia é ficar ali, ajudar nesse tempo aí que ele vai ficar andando no lugar. E eu vou ficar o quê? Como é uma galera que tipo, já tá teoricamente bem. Né? Eu quero tentar entender alguma conversa, alguma coisa que eles tenham ali, meio fora do padrão, tenta jogar, sabe? Uma língua aí que você não tenha, que aí eu teste 1%. Ah, entendi. Claro. Tá easy. Tá easy mode aqui, né? Ó, falhei. É. Você gastou 82 de sorte. Cara, você não compreende. Você não compreende. Mas parece ser o espanhol em algum momento ali, mas muda totalmente. Caramba. E eles falam muito rápido, né? Falam normal. Eles estão falando a língua deles, então. Uhum. Não é aquele negócio que eles têm que parar, prestar atenção. Hi, what's your name, né? Não. Tá falando ali. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Mas você consegue ajudar, você vê que as pessoas... Não, tá tranquilo, eu vou ajudando um pouco ali. Tranquilo. Por mais que não é a nossa missão, né? Já que a gente tá ali no já justo. Tá ali. Você volta pro acampamento, você vai voltar depois. E não encontra ninguém, me sinto o Dr. Who. Não tem ninguém. Só tem a Tardes ali. Só tem a Tardes. E olha lá ainda. Porque às vezes nem a Tardes. Você volta ali e não tem ninguém. Ah, eu entro na barraca, sento ali e espero o retorno deles. Eu vou andar no meio. Olhando pra aquelas pilhas. Você vai lá em cima. Tá. Quero ver se algum deles fala meu idioma. Cara, você começa a se comunicar. Eu puxo uma nota de 100. Mas e aí, alguém aqui fala meu idioma? São um monte de boliviano vendo uma nota de 100 dólares. Que eles não vão poder gastar em lugar nenhum. É, só se eles morrerem na guerra. Pois é. E nessa cara, aparentemente, pelo que você entendeu ali olhando, eles são realmente soldados, mas eles são soldados que não devem ter saído do mato da Bolívia. Não tem muito com eles. O conhecimento deles é matar, atirar, pilhar. Basicamente isso. E sobreviver na selva. Beleza, eu vou ver se eles estão fazendo alguma coisa de atípica. Tipo, eu já fui soldado. Tá. Cara, faz um teste de observar aí. Observar, eu sempre esqueço. Encontrar. São os nomes estranhos. 15. Passou? Porra, foi bem pra caralho. Olha o sucesso que você... sólido, não é? Como assim? Não, é 10. Ah, é 10? O brabo. Percebe. Meu 50. Aí como eu passei, eu risco, né? O quadradinho. Você só mostra que você fez o teste e passou. Cadê? Faz um teste pra mim, agora. De... Sanidade. Boa! 48. Eu preciso passar nesse teste? Senão eu perco sanidade, é isso? Sanidade, eu passar. Acho que você pode gastar sorte no teste de sanidade? Não. Não pode gastar. O único jeito de você ignorar isso é você estar bêbado, que é a regra do cu, você tomar acima de 4 gorós. Ah não, mas eu passei, eu tô com 49, eu tirei 48. Logo você perde. Eu passei. Isso, você, quanto você tem de sanidade? 49. Você tirou? 48. Você perde um ponto de sanidade e ganha um ponto de mitos. Sempre que você rolar, tá, se você coisa, passar, que legal. Você ainda vai ganhar mitos. Tô perdendo, mas você perde a sanidade. Tá aqui a borracha. Olha, você que observa aqui. Sim. John, você observa, você começa a olhar, você acha estranho a questão deles estarem vigiando de uma maneira diferente. Não é uma maneira tradicional de um soldado. O que é uma maneira diferente? Isso é uma maneira tradicional de um soldado que quando você está parado em um lugar, uma vez olhando e tudo. Quer dizer que eles observam o local, mas no olhar, a partir desse momento, você vê que é um olhar de desconfiança e é um olhar de, cara, a gente tá aqui por algum outro motivo. Não olhar de segurança. Mas porque eles parecem saber o motivo? Aparentemente sim. Todos. Não parece ser um olhar de... Estamos, sabe quando você observa de qualquer jeito, assim? Porque senão tem lugar que você fala que se vier o cara aqui do meu lado na esquerda, os caras vão cagar. Você repara isso, por ser uma patente acima, assim, legal? E aí, nisso que você vai andando, você vê que eles não falam, você vai andando um pouco pro lado, você vê um soldado um pouco afastado. Observando, você chega perto, tenta... Mesma coisa. O que você chega bem próximo dele? Você vê que ele não fala nada e tal, continua observando pra frente. Na hora que você vai sair, parece o reflexo da lua. Na noite bateu no rosto dele. E nesse momento de virar pra sair a conversa, sabe, você vai fazer assim, você vê como se fosse um relance no rosto dele. Esse relance é como se brilhasse, passasse, sabe quando nas casas de espelhos, quando você vira, tem uma coisa que depois não tem? Se o rosto dele como se fosse várias escamas, igual o rosto de uma cobra. Igual aquele mano que eu meti bala. Saiu alguma coisa e você não compreendeu. E agora, aparentemente, sim. Como se fosse uma cobra disfarçada. E aquilo te deu um boom na cabeça, assim. Te deu uma congelada, sabe? Você já na espinha. Aí você olha pra trás de novo, aquilo não tá mais nele. Ele continua normal olhando assim. Vou ficar bem o rosto dele. Tá, faz outro teste novamente. Você que fitou bem! Passei. Tá. Por agora você não vai perder nada. Não ganho mais um mito? Não. Então tá tomando. Só que você olha, você compreende que aquilo ali não é humano normal. Realmente é como se ele tivesse usado a forma de humano. É como se aquilo, a pessoa que está ali, o soldado que está ali, nada mais fosse que um receptáculo da possível criatura, do demônio. Não sei se o personagem é católico, se for Rambo é o católico. De Deus ou do que você achar que foi aquilo ali. Aquela pessoa está morta. Ele usou o receptáculo, usando o corpo da pessoa, para se transformar na pessoa. Então aquilo é apenas uma camada de proteção. Que aí te remete ao tiro no Kardashian, que estava escrito quando você leu o Kardashian, que era o capitão daquela guerra lá. Preciso do banheiro. Eu não tinha lido o Kardashian. É que tinha um negócio de arma, você não notou, então você sabe. Carla Dash, eu não conheci nem Kardashian. Deixa eu falar o nome dela. Tá na arma, depois você anota. Chama Kamashi, na verdade, Kamashi. Que é o que tava marcado na arma aqui. É, você não tinha comentado nada. Ah, como só falou Kamashi, Kamashi. Tá. E ele percebeu que eu tô fitando ele? Não. Chegou aquele olha pra você, mas tipo assim, cagou, né? Olhou tipo, o que tá me encarando? E os outros estão bem próximos também. Então, é. O que ele puxa? Ele continua, cara. Ele caga e olha reto. Mas aquilo, cara, isso daí é uma certeza irrefutável sua. Você sabe que se você pegar uma faca, qualquer coisa, e tirar um pedaço, se aquilo não regenerar, que nem apareceu do cara, se achou isso daí agora tá fazendo um pouco de sentido, aquilo vai ficar à mostra. Tá. Eu vou tentar só mais uma vez a parada do se alguém consegue falar comigo, mas não com dinheiro dessa vez, com cigarro. Porque isso eles conhecem. Tá, você vai mostrar um cigarro pra ele. Você vê que chegou. Não pra ele, pra qualquer outro. Tá. Faz um teste pra mim aí de... Você viu, o negócio das drogas é mais eficiente. Persuasão, gordo. Puta, não pode ser tipo tiro no peito? Gordinho, você tá trolando, hein? Não, tô trolando essas testes idiotas que ele me pede. Persuasão, cara. É, não, então faz um teste de direito aí. Nem tem persuasão nessa porra. É da última fileira dele aqui, ó. A terceira. Nossa, vocês inventaram isso agora. Eu posso gastar 85 de sorte? Cara, se você tiver. Você vê que um olho vai ser work. Work. Mas fala como sotaque, tentando mostrar que ele tá tentando falar que está trabalhando. Não sei se ele consegue falar em inglês. Work. Work. Tipo... Work. Smoke. Sendo, sendo. Eu não falo porra nenhuma da língua dele, né? Não. Eu achei um monstro aqui e eu vou. Se você quer tentar, você pode tentar. Tá bom. Depois eu reponho. Alguém tá afim? É. Monster? É. Eu sempre tô afim de monstro. Olha os vícios. Assim, será que vale a pena? Ô, eu rolei. Ah, não, esse é 70, né? Uma monstrinha, hein? Obrigado. Uma monstrinha, hein? Obrigado. Mangolou. Mangolou, é o melhor. Você daqui? Sempre? Desde pequeno? Levou um mangolou pra sangue. Ah, você? Você mata todo mundo. Gosto. Eu faço como se fosse um desenho, tipo, um círculo assim no rosto, tipo. Tem um lagarto ali perto passando alguma coisa assim. Faz um teste aí. De encontrar. Difícil. 38. Ah, é difícil. É metade. Eu vou gastar sorte. É horrível. Eu posso louco, gastar até 10, louco, né? Muito bom. Sorte. Até 10 por 7. Aqui é sorte, né? 2, você quer um gole? 4, 5, 6, 7. Eu pego a faca assim, taco num lagarto. Eu tiro a pele assim dele, tipo... Eu tiro a pele do lagarto. É. E bota assim no rosto. Viu? Nosso soldado é muito estranho. Eu devo concordar. Andando assim. Faz um teste de sorte. Agora que eu gastei, seu filho. Gastou os 85? Chupa, passei. Tirei 26. Ele fala, vem cá. E aí ele fala uma parada que você não entende. É, então. Você vai que eles vai andando, os outros olham pra vocês. Aí tem um cachorro. Eles conversam 2 minutos, assim, entende? Eu jogo um cigarro pra ele, é bom, confio. Arriba, muchacho. Arriba, me comer a nele índia. La camisa índia, yes, senhor. Tá com aquela petaca. Fala baixo, porque eu tô disfarçado. Que fila da puta. Arriba pra você também. Joga um D6. D6? Ah. Eu, duas vezes. Eu pego pra você. Por favor. Muito obrigado. Um D6 duas vezes. Isso. 5 e 3. Essa sanidade que ele perdeu? É, só farto. Sei poucas coisas que tá acontecendo. Você vê que ele fala um inglês bem arrastado. Tá? Sim, mas dá pra entender e ele me entende. A equipe... Tá aqui pra encontrar. Você não quer encontrar o corpo da feiticeira. Você tá muito perdido. Ela tem um conhecimento sobre a galera. O continente perdido de novo. Não sei muito bem o que é isso. Puta que pariu! Onde esse poder do continente pode chegar a destruir o mundo. E outra informação que eu sei é que, na verdade, isso que você fez, né? Eles são membros da noite interior. Essas pessoas são uma organização secreta que é a do povo serpente. Que quer matar a feiticeira. Eles... O feiticeiro, pelo que eu entendi, ele tem um conhecimento, esse feiticeiro bruxo, não sei o que é, múmia, sei lá. Ele tem um conhecimento de onde está o continente perdido de Mu, que é um outro deus. Ele tem um sempre nessas histórias dele. Certo. E esse povo serpente, que é a organização secreta, está disfarçado porque eles querem encontrar essa feiticeira que está em alguma região aqui. Ok. Porque essa feiticeira tem o conhecimento de onde está o lugar e eles, pegando esse lugar, eles conseguem destruir a raça humana. E você está aqui para destruir os lagartos? Digamos que destruir talvez eu não consiga, são muitos. Eu não sei quem são. É, um deles eu já sei. animal metal e tá aqui dentro do acampamento. Se você olhar de relance, eles reluzem às vezes contra a lua. Eu meti fogo num desse mais cedo e ele tá... Eu só não meti bala nessa aqui também, é fogo que eu digo. Vocês encontraram outros no caminho? Sim, foram antes de nos atacar. Pelo menos um deles era assim, o resto eram humanos. Provavelmente nem sabiam dele. Igual o caso aqui. Pelo que eu sei, ou eles dizem que estão hipnotizados, ou eles... Eles estão... Ai, não lembro como chamam. Enfim, desculpe. Tá, okay. E todos os seus soldados aí sabem disso. Talvez tudo seja deles. Então não dá pra matar o cara aqui dentro. Infelizmente a gente não consegue matar, né? Porque senão ele sabe que faria uma certa. Doutor Ursini. Talvez é verdade, alguém que Ursini é o 30. Ao redor do acampamento os interesse. Por isso que eles não fizeram nada. Tá, e você tá infiltrado por quem? Pelo Bolívia. Ok. Então mas... o governo tá ciente das coisas. Não sei se o governo está ciente, mas o meu capitão está ciente, teriam traidores aqui. E eu, por ser daqui, descobri isso. Isso é uma lenda comum sobre as, o povo da serpente, Mu. Isso é uma lenda tradicional boliviana. E onde que eu posso aprender mais sobre isso? Cidades da Bolívia, não sei. Acredito que vai ter um evento em alguns dias do vilarejo. Como chama? Ele começa a pensar, ele começa a pensar. Vocês estão anotando essas coisas, né? Não, não, você tá na cena? Não, eu vou falar tudo isso pra vocês, anota aí, porque senão, se depender de mim, vocês estão fodidos. É o Festival da Sonhadora. Felipe tá trollando a nossa vida, amor. Não, eu jurava que vocês estavam... Caralho, o 30, sério, que é esse de replay que você tinha pra jogar com nós? Eu consegui. Eles estão anotando aí, tudo. Tá aí, gravado. Boa, cara. Festival da Sonhadora. Festival da Sonhadora. O nome da Sonhadora é Marijuana. Nas regiões aqui, nas aldeias, isso é super tradicional, a pessoa quer saber... Tá. Se você conseguir fitar melhor ele, porque eu talvez não tenha chance, ou não é tal. Vou tentar observar os outros. Mas foi algo fácil de se olhar ou muito rápido? Foi o único que eu vi, foi só um relance. Mas eu tenho certeza que eu vi uma pele como se fosse um lagar. Será que ele, tipo... Esse cara tem um pouco louco. Quando você fala isso, ele acha um pouco louco pra ele lagar. Tudo bem, vou olhar, mas acredito que os outros sejam... Okay. Se eu souber de mais algo, eu te procuro. Eu também. Já tem 6? Muito obrigado. Eu também tenho 8, meu tem 8. Tem mais. Eu lembrei de outra coisa. A noite anterior eles veneram Tassatuba. Não era Mu? Mu é o local. Ok. Sendo complexo. Tassatuba. O filho tá se perdendo na história. É, tem muita interpretação. Tá achando, claro. Tá achando que Mu é uma pessoa de armadura dourada. Não, daqui a pouco ele vai falar Mu. Tassatuga. Tassatuga. Tassatuga. Eles vieram essa deusa, enfim. Querem ser maravilhosos nas histórias. Beleza. Você vê que eles se retiram. Obrigado. Valeu. Eu vou trombar. Também você vai fazer mais alguma coisa nesse meio tempo? Não. Você vai ficar ajudando. Vou ficar ajudando um pouco e depois. Não. Você na barraca, se... dando uns gorozinhos e olhando o comprimido. Quantos gorós? Uns dois só. Quantos ficou? Quatro, o ideal. E aí você fica bêbado, você tem. Você tem negativos em testes, só que você. Você vai voltar pro barraco? Boa. Cara, nesse tempo que você volta, só tá o personagem por enquanto do. O calango ali eu fitei de novo, nada. Cara, você tentou fitar agora de novo, você não viu isso. Mas às vezes. Na sua cabeça não bateu o raio da luz certo, é um negócio muito rápido, porque realmente é uma camada de proteção ali, é uma máscara, corpo, você não sabe? Slay Stocks. Beleza. Eu falo tudo isso que foi passado pra mim pra eles. Nesse tempo, você chega. E aí ele tá terminando. E Tossatuga. Você escuta só isso. É porra de tartaruga, não entendi mais nenhuma do que esses caras estão falando. Continente de mundo. É o quê? É o jantar? É, eu também não entendi nada, mas assim... Festival da Sonhadora... Segundo ele, tem essa lei... Essa lei... Essa lei... essa crença local... E assim, lá no acampamento... No ataque que a gente sofreu, eu não falei nada, mas eu acerto uma mosca em cima de um lápis a 100 metros. Eu tenho certeza do que eu vi. Aquele cara literalmente tomou uma bala que qualquer um daqui ia morrer 3 vezes. Se bem que os pipocos que você tomou, talvez você morresse 2. É, vimos coisas estranhas. Talvez seja a nossa mente pregando peças em nós. Na minha mente isso é pode ajudar. Sólido. Que isso? Agora? É um comprimido que eu ganhei. Deve ser uma aspirina. Dá pra saber o que é? Você acha que é uma aspirina? Não, eu quero dar uma lambida pra saber o que é. Remédio ruim. Remédio. Eu vou guardar, isso aqui pode vir a ser útil. Eu encontrei também um cara estranho. Sérgio Lorenzi. Você escutou isso? A gente olha, né? Tá fechada a barra. É a voz do mano que tava lá comigo? Aparentemente. Entra aí. Não dá. Roubou outro papel. Peraí, deixa eu te ver um negócio aqui. Um tesouro antigo pra todos ver. É isso mesmo? Você leu porra, ah, sim, sim, folha antes de jogar na minha cara? Não. Não. Obviamente não. Podem ler aí, fiquem à vontade. E ele sai. O cara tá um negócio. Deve tá estar em, tá emboludo, eu vou saber ler. Não, tá em inglês. Ah, ok. Coroa cobra. Contecar. Tinha os dois, tá? Uhum. E tinha só um. Tá complicando. Não, um é um monstro de acampamento. Ok, homens lagartos, feiticeira, coroa cobra. É o bagulho que ele falou pra mim, tá escrito ali. Um templo com uma múmia. Mais um. E a imagem aqui é a mesma dos dois. E o outro é o mapa do acampamento. Isso aqui é um lagarto? Não, é uma letra. Eu parece que... um lagarto. Talvez eu não sobreviva essa noite. Não sei essas informações. Espera. Esse é o Val. Esse é o Val. É o rio. Esse é o rio. Aqui é onde nós estamos. Cadê o mapa? Aqui, ó. Aqui somos nós. Aqui tem um múltiplo explosivo, granada, bomba. Onde fica escondido? Somos nós aqui. Onde fica escondido? Uhum. Nós vamos essa área aqui já foi eliminada de alguma forma. Faltam essas outras. Existe alguma diferença? Eu sou o meu próprio supervisor. O Safio. Eu vou pegar todas as bombas. Exatamente a mesma. Cara, ali na barra que você tem, tem dinamites, por exemplo. Perfeito. Eu já vou pegar umas duas bananas. Uma nanica ou... Tá com fome, é isso? Duas bananas de dinamite. Eita lasqueira. Olha aí, então. Duas bananas de dinamite, já. É, foi importante na outra, né? Você escuta o Otário falando que provavelmente não vai sobreviver essa noite. E que é pra vocês procurarem o supervisor de vocês, o superior de vocês, que talvez ele tenha alguma informação. Aí ele perguntou se tinha alguma coisa pra ele se proteger e tal. Ele falou que tinha dinamite em todos os lugares, arma, alguns poucos de munição. Então ele falou pra ele se proteger e depois vocês escutaram mais ele. Então, quando vocês terminarem, eu vou dar uma zoiada. Ah, já foi. Você quer o que? O mapa daqui? Isso. Os escritos do lado da página são. Observe esse desenho. Ô, 30, o que, que eu sei eu dessa informação aqui do que ele contou pra gente esse sobre essa lenda? Corresponde à nossa nada, localização. Nada, não conheço a lenda. Alguma coisa foi arriscada porque foi completada, eliminada, algo do gênero. Isso aqui são... é uma coisa muito. Em que mês que a gente regional. Tá? Vocês estão em março. Janeiro, fevereiro, março, tá? Não é o calendário. Quantas divisões 12. Tem? 12. Uma de fora. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 é de dentro. Mas como aqui não tá em março, talvez não seja março. A menos que esses porra desses lagartos comecem a contar a partir de junho, de outubro. Em que luas estamos? Talvez possa ser calendário lunar. Lua cheia. Tem um monte de símbolo que eu nunca vi. Tem uma assinatura de um sei lá que porra. A assinatura dele é uma das marcações do círculo. Não sei se vocês viram isso. Assinatura para dar onde? Aqui, aqui, ó. Só que tá de ponta cabeça aqui. Mas é o mesmo símbolo. Um dos símbolos é uma lagartixa. Esse aqui. Não, é uma lagartixa. Tá, não tem ideia do que esses símbolos aqui querem dizer. Eu sei. São as 12 casas do zodíaco. Veja, a casa de câncer. Olha, meu caro, eu acho que não. Cara, eu não duvido que isso seja um calendário, já que são 12. Mas o de dentro é que me pega um pouco. E seja o que for, aparentemente o de dentro já passou. O círculo interno. Ó, esse risco que tem aí, que tá marcando aí, ó, é esse desenho aqui, ó. É o desenho do rio. Sim, é o rio. Né? Então, entendemos que isso aqui é algo que tá traçado no chão, vamos dizer assim. Na área que a gente tá. Pode ser só um mapa mesmo, não ter relação nenhuma com o calendário. Só meu negócio. Quem quiser jogar o teste de mitos de Cthulhu pode, tá? Porra, é dois meu mitos de Cthulhu, seu imundo. O meu é um e eu vou passar. Tem uma mais que eu. O meu é um e eu vou passar. Eu vou passar. Passar. Ocultismo não ajuda em nada, né? Não, 33. São mitos de Cthulhu. Ai, amor, é você, hein? Tira um 10 aí. Ai, 73. Olha, se quase. Esse mapa aqui tiver... Quase. Pertinho. Se esse mapa aqui tiver... 73 certo. Sucesso, Jeff. Você já tá babando, passando aí. É. E com umas 5 fobias, mas... Com certeza. É o que importa, às vezes. É. Provavelmente tomado, o local da batalha é o mesmo local que seria o centro desse mapa. Sim. Você leu o outro que tá escrito ali? Não, ainda não. Tem que ler, é foda, né? É, legal. Tá bem que você tá jogando RPG. Eu prefiro os desenhos, mano. É a mesma imagem que vocês tiveram que comparar? Sim, é igual idêntica. Você comparou os símbolos riscados, tudo? Sim. Deixa eu ver o negócio. Aqui é uma lagartixa. Não, é uma lagartixa, é demônio. É uma lagartixa, é demônio. Fudeu. Joga a sanidade. Droga. A gente não entende a letra nada, 30. A letra não, né? A simbologia. Não, não. É a mesma, mas aqui tá meio que... inverso. Que bom que eu falei nesse teste. O potencial dessa é esse. Porque senão eu ia poder upar depois e ia me foder. Verbal, eu que sou burro. Eu que tinha perdido o ponto de cabeça, achei que era mais espelhado, mas não. Não, é só... É, aparentemente é o mesmo desenho. É, parece ser igualzinho. Dá pra tentar identificar que material que é, 30? Cara, parece ser uma tinta, né? Alguma coisa, já tá seca. Não, é papel. O de baixo. Assim, é papel? Pela imagem, isso aqui parece escama, não tem nada a ver, né? Como assim? O desenho aqui parece um monte de escama, literalmente. Você acha que parece uma escama? Parece, não, a gente acha não, parece. Beleza. É por isso que eu perguntei, eu achei que poderia ser pele. É, não, não é pele do calango lá. Não, é do calango. É um mapa, né? É um mapa. É um papel casca de ovo. Conheço. É um mapa? Um tesouro antigo para todos verem. Você mentiu, tá? Em português. papel de mapa, né? Aquele papel de mapa pirata, que não é o nosso ficha normal, esse ficha amarelado. Não sei aqueles mapas de tesouro. Não sei como chama mapa de tesouro. Não, mas o papel. O papel é diferente de um papel que você pega de jornal. O papel de ele mapa. É um papel mais grosso, só que tem a gramatura maior. O mapa que é mais fácil de tipo, o mapa normal que você vê nas histórias de pirata é aquele é papel amarelo. Mais sim. Grosso, que não são os papiros. Basicamente, papel de papiro, melhor papel de papiro. É um papel, que naquela época não tinha gramatura, essas coisas ainda. Se você falar mapa, e talvez vocês achem que é mapa também, vocês vão ficar na ideia de mapa. É, por isso que você falou, é um mapa, eu falei, é um mapa. Eu tentei imaginar outro papel que não era de tesouro, aí eu lembrei que o papiro também é desse jeito, mais amarelado. Tá, essa informação pra mim, no momento, é completamente irrelevante. A do bagulho da cobra aqui, da coroa. A única coisa que serve é pra enfatizar que talvez esses mitos locais existam. Não, eu imagino que sim, até porque a nossa missão é pegar a múmia. Nossa missão é pegar a múmia. Mas cara, você leu a nossa missão? A missão lá do cara era pegar a múmia e levar, né? Gente, já faz duas semanas, calma. Eu li um trecho dela, eu entendi o contexto. Achei bacana, uma história bem elaborada. Muito legal, boa impressão. Tá, a minha dúvida é, a gente vai falar sobre a dita múmia pro médico esquisito que tá aqui, a gente vai ficar quieto, não vai falar com ninguém a respeito de porra nenhuma, a gente vai, pega e vai embora. Então... Porque assim, esse local tá totalmente fodido. Bom, sabemos pra onde temos que ir. Pro centro do mapa. É, pra onde tá escrito local de batalha, pelo que dá pra entender. Exato, eles tiveram um outro conflito ali com a tal ameaça de nível 3. É, não, ameaça de nível 3 era nova, é pra gente. É, no caminho. A gente encontrou a ameaça de nível 3? Apesar que é. Sim. É essa distância, né? Na teoria, a ameaça de nível 3 na cabeça de vocês, agora que na pergunta, tá, eu vejo você. Seria essa. Esse encontro que vocês tiveram. Que a gente já teve. Que vocês tiveram, né? Que era o perigo até o caminho, pelo que descrevi a carta, até o caminho chegada pra tomar cuidado com o perigo nível 3. O perigo nível 3 são os soldados que deram essa emboscada em vocês. Que eu matei metade. Isso. Ok, então eu aguentaria até um nível 2 só, talvez. Oeste, é isso. É que agora não tem mais oeste, um contra-ataque. 3 km, né? Além do rio. Então vai aqui. Bem no local de batalha. É o centro. 4 tirando em você contra 1. Do... Você mata um, cai pra outro. Calendário. Então agora aproveita. Sim. Entendo que é onde vai ser a entrada do local. Deve haver um templo lá. Uhum. É, existe. Talvez aquele lagarto rastejou pra dentro do templo. Talvez o templo esteja submerso. Ah, não, mas a gente foi emboscado aqui, viu? A gente foi emboscado aqui. Não, a gente não. Aqui é o local da batalha, da batalha da guerra. A gente não passou pelo rio? Não, a gente tá vindo por aqui, ó. Ah, é? É. Então esquece o que eu falei. Volta. Bom, sabemos pra onde nós temos que ir. É do outro lado do rio. É. Eles encontraram uma mestra de nível 3 lá. Houve uma batalha. Dá pra roubar um barco. E a gente sobe o rio, mas... Desce. Não, no Val normalmente dá pra passar. É só atravessarmos o Val. Se a gente for por aqui, dá pra atravessar a pé. Então, só que... Vamos supor que esses homens lagartos sejam mais puxados pra homem jacaré. Eu não quero estar no habitat deles. Mas o rio será raso. Exato. Pra eles também. Sim. Provavelmente... Assim, ele literalmente... sumiu na minha frente, então camuflagem deve ser um ponto bem forte desses lagartos nojentos. Então eu acredito que roubar um barco e atravessar o rio a barco, dependendo do tamanho dele, pode ser mais seguro do que passar por um charco com água até o... Vamos levar uns sacos de farinha. É que, por exemplo, ele não tem... Ele é bem curtinho, esse rio. É bem curtinho? De largura, sim. É bem curtinho? É o rio. Cara, se cada metade desse é 1,5 km, tipo, é pequeniníssimo, tem... Você quer saber de largura ou extensão? Largura. Nos pontos normal dele, não na é, não... É. O Val é mais largo. É, o Val é mais largo, por isso que ele é mais raso. Mas, por exemplo, aqui você vai pôr o quê? Uns 300 metros? É, um pouco mais que isso, porque aí não... a medida não tá aqui. Vai dar uns 800 metros ali. De largura? É, nessas... No Val. Ah, não. Não. Nos mais finos. É que aí tá diferente daqui, tá? Nossa, então o Val é, é, cinco, é porque, tipo, uns tem os quilômetros aqui, os quilômetros. Tava trolando nós, então... Tá, então o rio tem uns 800 metros de largura, então quer dizer que o Val deve ter no mínimo uns 2 quilômetros. O Val tem quase 2. Tá. E a profundidade, a gente consegue essa informação com alguém? Com alguém, tipo, talvez sim, mas não. Eu pergunto pra alguém. O problema é se o Val for um Kilmer. Fala pra você ali que é uma profundidade que não dá pé, mas não é fundo. Mas é rio de barco. E existe uma correnteza grande? Dá pra atravessar a nado? Se você souber nadar, porque não são traiçoeiros. Ou seja, o barco. Vou ter que roubar um. Ah, que pena. Tem cavalos ou quê? Bem poucos. É, eu não costumo pilotar cavalo. Então. Como é que é o nome do rio? Kilmer? Eu costumo. É, eu já não sei. Se tem motor, eu me dou bem. Ele agora, não falar, relinchantes. Não. Eu prefiro os relinchantes. Fala assim agora. Eu não sei lidar com isso. Tem dois, três. Tem os burrinhos. Burrinho é melhor pra atravessar, pra carga do que cavalo. Mais resistente. Dá coice. Cavalo também dá coice. É, mas o coice de uma mula é mais poderoso que o coice de um cavalo. Pode ser. Já diria o Chapolin. Já diria o Chapolin. E jogar um barco em alguém é muito mais efetivo do que uma mula. Então. Mas nós não temos. Fala aí, Hulk. Aqui. Taca barco nos outros mesmo. A gente não precisa jogar um barco pra roubar um barco. Sorte. Ó, agora é a hora de você brilhar, hein, estrelinha. Eu não sou estrelinha. Tira um dois. Brilha, brilha, estrelinha. 20, passei. Vocês não têm um barco ali, mas vocês sabem pra quem pedir um barco. A gente tem que pedir. Caronte, o barqueiro. Que a gente tem que pedir? Claro que não. Gente, uma zona de guerra, que é na terra sem lei, filho. Ali não tem um barco. A ONU não chegou aqui no meio do mato, né, fudendo. Você vai fazer uma ligação direta no barco? Não, mas a gente espanca a pessoa então que tem a chave. Então é muito mais fácil você pedir a chave, não é? É. E se o barco for a remo? O seu pedir é pedir pro diretor da Caduceus, que mandou pra missão. E a maioria desses barcos não é chave. É, que porque a gente... Caduceus precisa, corda. Sim. Vocês precisam, eles conseguem mandar. Demora uns 2, 3 dias, eles mandam de avião, essas coisas. Dependendo do que for fácil de conseguir, eles mandam pra vocês por avião. Ah, eu cheguei. Olha, sabe o que eu vou pedir? Vou pedir um líder da missão. É, pelo médico. Porque mataram o nosso. Vou pedir alguém competente pra missão. Tá, mas a gente tem contato com alguém que... Vocês estão contando ele direto. Exato, a gente tem o contato do Safiro. Vocês precisam subir em algum lugar alto, escalar algum lugar alto ali, que são umas pequenas montanhas, pra isso. Subir o rádio com vocês, amador. Tá. É que eu não queria fazer isso agora à noite. Eu pensei em fazer isso amanhã de manhã. Tudo bem, é justo. Depois do café da manhã que o velho quer. Pois é, olha que legal. Café... Vai ser horrível, tá? Eu tenho certeza, vai ser água suja e pão velho. Pois é. Alguns besouros. É. Não, vai ser leite. Eles devem ter leite condensado. Leite de burra. Leite condensado eles têm. Leite condensado mas eles têm. Diluído na água. Exato, mas é, vira leite. É, então. Por que leite condensado eles têm? Porque o leite condensado foi inventado na guerra pra diluir na água. Se você colocar 700 ml. Ah, ok. E o restante de leite condensado e chacoalha, você sabia? Não. O leite condensado foi feito isso. É pra isso que foi é. Foi inventado na guerra dos Estados Unidos de 1800 e pouco, na guerra da independência. Não da independência, na guerra interna deles lá. Civil. É, e aí teve um cara dos Estados Unidos que ele aprendeu que se pegar o leite, como o leite estragava, colocasse uma quantidade de açúcar em algumas coisas, fazia o condensado e você pondo na água. Ajudava na nutrição dos soldados, essas coisas. Então, o leite condensado foi inventado pra guerra. Se você colocar 700 ml de água e 300 de leite condensado e chacoalhar bem pra diluir, ele vira leite tradicional mesmo, geladeira que a gente toma, com sabor igual, mesma coisa. Aí depois que inventaram que, tipo, é pra doce, aí virou pra aí doce. Depois a gente aperfeiçoou pra virar. Cara, mas o McDonald's foi feito pra guerra, né? Sabia também? Não, o McDonald's, os primeiros Macs, o primeiro dono do McDonald's fez McDonald's ao lado de postos de guerra de exército nos Estados Unidos. Porque era uma comida rápida para os caras conseguirem pegar. Aí foi um negócio tão bom que o cara falou, vou fazer um aqui nesse lugar na cidade dos Estados Unidos. Aí deu um bom e foi crescendo, mas foi feito para guerra. Bizarro, né? O leite condensado é bizarro. É, a guerra tem as coisas ruins, mas traz muitas inovações. Coca-Cola era um remédio também, não era da guerra, mas era para ser um remédio. Para ser um remédio. E agora é um veneno. Agora é um veneno. É a questão, a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Ferrado, então. Tá, e agora? Eu vou pro 6. É... A gente dorme, amanhã a gente sobe o morro, mas eu gostaria muito de meter uma bala naquele calango ainda hoje, se possível. Mas por que você quer meter uma bala num calango? Porque ele tá infiltrado no mesmo dele. Bagulho que a gente. Tudo bem, mas aí você quer dizer pra todo mundo, pra todos os outros infiltrados, porque não deve ter só um só, que você sabe? Não. Então você não mete uma bala em ninguém. Se eu estiver no meio do mato, se ninguém me ver, foi balaço perdido. Mas tropas inimigas. Você está dizendo que você já tirou num cara que tinha isso. Já. E ele, segundo você, viveu. Sim. Eu duvido que você tenha a mesma sorte. Então, o problema é se esse sobreviver. Vai faltar uns dentes, viu? Então, mas aí ele vivo, ele delata. Se ele delatar pra um outro amigo dele, nós teremos problemas. Tá bom. Vamos esquecer o balaço por hora. Por hora. É. Saindo do acampamento, você mete bala em quem você quiser que for lá gatinho. É, o duro vai se identificar esses porra. Esse aí, eu consegui. Parece que nós vamos deixar essa função pra você, já que você já conseguiu identificá-los. Eu tenho que achar um padrão. Exato. Tem papelada na sala, espalhada por alguma mesa, alguma coisa que o... Específica ou não? Gomes deixou. Específica ou não? Não, se tiver alguma papelada, eu vou olhar pra ver se eu acho algo específico. Tá, você quer comprar algo específico? Quero. Tipo o quê? Mais algum papel desses, alguma informação mais sobre a múmia, o templo? Tá. Você olha, tem alguns papéis, nada demais. É coisa de medicação, tal, nome de tal pessoa, medicação tal. Então, parece prontuário isso. Tá? Certo. E anotações sobre o acampamento, assim, dia 1 o acampamento está tranquilo, tal, dia 2, uhum. Tal, aí problema com algumas alguns visitantes atrapalhando nossos descansos, prometendo inimigos. O que ele falou com vocês? Ele só anota pra, de relato mesmo de missão, né? Caderno de missão. Nada que te chame a atenção comparado a essas coisas que vocês acharam. Tá. Que o cara entregou pra vocês. Nem nos prontuários não tem nada de, assim, de doença misteriosa, mutação, nada, né? Nada. Beleza. Não, bom, existem psicólogos aqui. Você não sabe. Será que tem psicólogos aqui? Eu acredito que não. Encontrei uma mulher, uma tal de Helena, que é a tradutora, e ela não me pareceu muito bem. Psicólogos devem estar em falta aqui. Foi ela que me deu aquela aspirina. Não acho que alguém estaria tomando aspirina na frequência que você falou, não. É. Isso aqui deve ser um calmante dos brabos. E a pessoa completamente viciada. É possível. Mistura com bebida, você vai saber o efeito. Aquele cantinho tá dando sopa, hein? Quer um gole? Não, vou jogo pra você. Não, mas eu vou guardar esse remédio. Dependendo, dá pra gente fazer um bom uso pra ele. Mais algo? Eu vou descansar um pouco, meus caros. Não, isso é baixo. Tem alguns colchões ali, bem panos, na verdade, uns travesseiros de palha. Vocês descansam, uma noite aparentemente bem tranquila. Alguns de vocês têm uns certos pesadelos com vinhas. Não estou. Com serpentes. Meu pesadelo não é pesadelo, é sonho. Eu tô fazendo tirar o alvo. Ah, entendi. Tá maluco? Eu passei todos os testes, mano. Eu sou uma máquina. Eu rio na cara da vez que você está atirando na cobra à frente, aparece uma cobra atrás te engolindo e você tem aqueles menos. Eu meto bala no estômago dela, de dentro pra fora. Você perdeu a sanidade também, né? Perdi. O que você viu? A pele? Foi o homem cobra. Então, o homem lagarto. Tá, você tem visões de como se qualquer coisa que estivesse dando na cidade, você vê algum machucado se fechando. Você vê um menino caindo de bicicleta na rua, com o joelho ralado, e quando você olha o joelho parece estar se fechando. É que começa a ser estranho. Você bate o dedinho na quina, quando você vai falar uai, o roxo parece ficar normal. Quer esse poder. Tirando isso, vocês acordam. Tranquilo, um pouco mais afoitos, não parece que foi uma. Oi? Recuperei minha sorte? Não, sorte é perceção. Parece que não foi um descanso tranquilo, mas com alguns intermeios. Você acorda meio que cansado, mas descansado mesmo. Te chamam vocês pro café da manhã bem cedinho. Vocês só encontram, aparentemente, ali o doutor e a Helena. Vocês não veem outra. Você que viu os dois e outras pessoas. Vocês viram o doutor, ele está ali. Mas ele está comendo, você vê que ele é bem rápido, o pessoal. Tá um pouco mais farto a mesa, tem leite, alguns poucos queijos, pedacinhos de carne, com carne de animais de frango e de boi ali, bem pouco. Então no café da manhã mesmo tem, que são os alimentos que eles conseguem, peixes. Então meio que não difere das outras refeições, pães, água. Umas poucas frutas também, mas dá pra alimentar o pessoal, você vê que vem gente trazendo, não tem muita conversa, é coisa rápida, são café da manhã de 5 minutos, 6 minutos, o pessoal já só fala bom dia aí. Peguei um pão. Você tá falando que você vai levar com você? Você deu um de clebinho, você vai apanhar? Você vai guardar o pão? Vou guardar um pão comigo. Vou guardar um pão com você. Eu vou comer também. Tá. Vou colocar no meu equipamento. É padrão, um homem tranquilo, nada demais, assim, comida ok. Não é nenhum. Ninguém tá sendo envenenado. Ninguém tá, aparentemente. Pão. E vocês estão ali bem de manhãzinha, 6 horas da manhã ali, após a refeição. O sol tá se pondo ali, abrindo, na verdade, vocês veem. Tem ao longe ainda, está bem iluminado. Vocês veem todos os soldados, mesma coisa. Não, o cara falou que ia dar um café da manhã com os cabeças, cadê? Você não vê eles lá. Acabou os cabeças. Morreu. Ele, na verdade, ele é o líder ali na teoria, né? O doutor, ele tá ali, ele tá. Mas você vê que, cara, as movimentações são bem rápidas. Você vê que eles voltam ao trabalho, então... Basicamente, ele também é camafeuso ou não? Camafeuso, é camafeuso. Isso, ele vai dar um docinho pra você. Cadu Céus. Todas essas pessoas que são os médicos enfermeiros, a Cadu Céus só tem médico enfermeiro ali. Tá. São eles. Ele é o. Na teoria, o cabeça que estaria com vocês é o Dr. Destino, que foi morto. Então ele comanda ali também, né? Mas vocês observam a moça que ele falou, a Helena, dando uns tiques, que é uma mulher me dando uns tiques, tomando uns comprimidos. Ela também sai lá. Aquela vai virar amiga do Dimitri. Cumprimenta, olha pra vocês, olha no seu rosto, começa a olhar assim. olhando seu rosto. Bom dia. Ela olha bastante no rosto. Ela, bem ela chega perto, olha, olha pro lado, olha pro outro. Eu quero focar bem no rosto dela, pra ver se ela também é uma lagarta. Tá. Bom dia, Helena. Bom dia, bom dia. Joga o teste. Dia. É. Encontrar. Obrigado pelo remedinho. Me fez dormir melhor. Você vê que ela abre, um, ela olha, não vê nada dela. Você vê como ela tá comida. Você tem mais daqueles? Ah. Podia me arrumar mais um? Eu acho que eu não vou conseguir. Eu preciso pegar mais, depois eu te entrego. Tem algum rótulo no remédio dela? Não. Só um potinho branco, ela toma remédio, ela olha meio no seu rosto, olha de vocês. Como se estivesse procurando alguma coisa. Fora ela, tem mais alguém prestando atenção na gente? Cara, vê umas pessoas olham pra vocês, cumprimentam, mas... Mas não prestando atenção. Não, só desse jeito. Mas ela, você vê que ela faz isso em vocês e nos outros. Qual que é a dificuldade pra roubar esse potinho dela, se ela perceber? Qual a dificuldade? Essa é uma dificuldade difícil, Ligor. Aí se eu falhar, ela vai perceber. Vai perceber. Eu consigo, tipo... Meio que miguelar, caso eu perceba que ela percebeu. Você pode tentar. Desculpa, você derrubou aqui, ó. Pode tentar, aí vai ser também Miguel. Você não sabe quanto ela tem de inteligência? Quanto ela tem? Tá. Vai tentar? Vou. Eu posso, na verdade, eu vou esperar ela ficar mais distraída. Ela não fica perto de vocês. Ela vai sair dali. Eu só chegou perto, cumprimentou, deu a mão e tá saindo. Eu dou um toque pra ele. Puxa, papo. Puxa, papo. Helena. Pois não? Lembra que a gente conversou ontem? Ah, sim? Ah, a respeito das aulas de Guarani, poderia ensinar umas palavras básicas pra nós agora, rapidinho? Eu tenho que cuidar de duas pessoas dentro da enfermaria que estão maus, mas depois... Não, eu consigo... Eu posso ajudar você, se você quiser. Olha pra você, você não parece ser um médico, né? Não, mas... Não, agradeço, agradeço. Hora do almoço, tem um tempinho a mais. Está bem. É de um médico que você precisa? É, com licença. Muito prazer. Você tá com espingarda atrás. Eu tô ainda. Você vai tentar puxar? Não, né? Agora não. Eu quero num momento que seja mais fácil. Não, ela vai se virar de costas, tá no bolso dela. Ainda vai ser um teste difícil? Vai ser um teste difícil. Sempre vai ser um teste difícil. Então não. Vocês comem? Quer fazer alguma coisa específica? Sim, roubar a vagabunda, mas você tá miguelando. Não tô miguelando, você pode roubar. Só um teste difícil. É difícil roubar uma drogada? Você acha que ela é uma drogada? Eu tenho certeza que ela é uma drogada. Então tá bom. Tá bom, eu vou. Você quer pegar alguma coisa que tá no bolso dela? Você vê que ela saiu. É visível. Hã? É visível que você quer alguma coisa, pegar algo dela. Não, eu falo, eu quero roubar os remédios dela. Ela não tá mais ali perto, tá? Vocês podem. Porque eu quero saber o que vai acontecer quando ela ficar na abstinência. Porque essa mulher não é normal. Ela tava procurando alguma coisa na nossa cara, do mesmo jeito que eu procuro os calangos na cara dos policiais. Então por que você não perguntou pra ela sobre isso? Porque eu não tenho certeza. Ela deve ter visto também. É, o problema é que se eu der certeza do jeito ruim agora, eu vou ter que meter bala em muito lagarto. É a vida. Você já tava querendo? Pensando bem, é só um bem. Algum de vocês trocou alguma ideia com ela pra saber, tipo... Eu conversei com ela, eu falei sobre plantas que se mexem, homens lagarto, e ela achou que eu estava louco e me deu aquele comprimido que eu te dei. Homem lagarto? Sim. Você chegou a falar? Sim. Então talvez não fosse isso que ela estava procurando na nossa cara. Bom. Talvez seja, você contaria pra qualquer um. Ela tá o tempo todo desconfiada. Vamos seguir com o nosso plano, a gente vai ter que esperar uns dias até chegar tudo que a gente precisar. Provavelmente. Ao longo desse tempo eu tento roubar ela. Beleza. Vocês comem, tomam café da manhã tranquilo. Vocês estão lá. Bem, vamos até um local alto. Eu imagino que a gente vai demorar pelo menos uma hora de caminhada até lá. Vamos. Vocês vão entrar na mata ali, então num lugar que aparentemente é um pouco mais alto, um pouco, né? E sempre prestando atenção pra ver se tem alguém seguindo a gente. Tá. Isso. Cara, vocês deram sucesso no teste, não tem ninguém seguindo vocês, aparentemente, vocês estão subindo. Todo mundo pra mim, antes de fazer, né? Vocês chegam na beirada de uma, entre aspas, montanha. Vocês olham ao redor, a única maneira de vocês chegarem ao topo é escalando. Beleza. A gente é o lugar mais alto pra fazer. Eu não sei escalar. Quem que tá relevando o rádio amador? Pode ser eu, não sei. Tá. Vamos, vamos, vamos escalar isso aqui. Eu vou na frente. Acho melhor você ir na frente. Eu vou gastar sorte e eu escalo. Tá. Quando você chegar lá em cima, joga uma corda. Mais ou menos uns 60 metros, tá? Nossa, é alto. É alto. Tá, você vai subindo, você pega o rádio amador dele, vai subindo. E minha corda. Vai subindo. Caramba. Tem 60 metros de corda. Ninguém é. É muita corda. Muito D&D com um bag de corrente de Andrômeda. É, ó, peraí, tua corda aí. O D&D já era errado a tradução, né? Porque contra lá, o EVR acho que é 15 metros, né? 10 metros. 15 metros. Tava 150. Uma bugada. A primeira tradução, 150 metros de corda. O cara sendo. Cara, o cara não consegue levar. É o mínimo pra uma aventura. Isso. Cara, você vai subindo, faz pra mim um teste. Ah, 30. Porque você vai subindo, tem algumas árvores no morro, aquelas árvores normais, né? Que ficam. Como nascendo. E todo mundo. Na verdade, antes de você fazer um teste, faz um teste pra mim de. Sanidade. Escutar todo mundo ou observar lá. Escuto. Menos você, Tran. 89, eu falhei. Eu sou você. Eita, perdão. Você vai ver, vai pegar. Fodeu. Vai pegar alguém, vai pegar a Tamiris lá em cima. É isso aí. Uma cacatua. Só que eu tô com a mão livre e já saco da minha arma. É uma cacatua de Cthulhu. Uma Cthulhu catua. É como não tem uma música que vai representar, foi a primeira música que veio na cabeça, talvez seja essa música aqui, que é muito boa. Cara, você tá. Ela tá subindo, vocês vão ver, você tá subindo, você tá chegando no topo, ali de 60 metros. Você começa. Você não entende? Você. O que você olha, mas você vê um. Um macaco, literalmente um macaco. Bem estranho, desengonçadão, grandão, pulando de galho em galho. Você acha até engraçado, ele pica, cai. Só que, no que ele puxa. Não, calma, no que ele puxa, sacou a arma. Ele saiu correndo, ele pegou o rádio. A mão da arma ficou assim, coçando o nariz. Olhando pra você, dando risada. Olhando pra ver o que é. Só que no momento que você tá vendo essa cena, ela chegando, assim, tipo... um macaco, você vê algo muito estranho no pé dele. Você não consegue entender o que é. Que é muito estranho. Quando você olha perto, aparentemente parece uma arma. Parece como se fosse um canhão. Com os olhos e um rosto de uma serpente. Você vê que ele tá segurando porque parece que ele gosta de pegar as coisas. Ah, ele tá segurando, não é o pé no dele. Pé, no pé dele tem uma. Como se fosse uma arma, como se fosse um rifle. Com. Eu vou até falar com o jeito até mais descritivo. Cadê? Tá lá na. 203. Ele. Aí ele pega. Ele volta assim do seu cabelo, puxa o negócio e pula de novo com o rabo, fica de ponta-cabeça olhando pra você. E aí você repara. Ele vai comer carne de macaco. Que parece. Parece uma pistola de metal. Só que ela parece ser moldada em forma de uma serpente enrolada. E ela. Você vê que ela se enrosca no pulso. Como se ela tivesse se enrolado no pulso do macaco, mas. Tá tipo balançando pro outro lado e o macaco olhando aquele negócio. Eu pego as minhas coisas, o pão e jogo pra Lara. Cara, tá lá bem alto. Eu pego as minhas coisas, o rifle. Ela tá a quase 60 metros, né? E começa. A gente não foi subir junto? Foi sozinho? Vocês conseguiram subir, né? Ah, foi subir. Eu falo baixinho pra ele. Assim que o macaco cair, tenta pegar o rádio. Cara, tá bem difícil porque ele tá dentro das árvores. Então você vê ele e fala assim, não, mas tá, dá pra você acertar, mas tá difícil, né? O alcance é 110, né? Não, tudo bem, mas ele está em cobertura. Ele tá em cima do galho olhando pra ela. Ô, Trinta, eu vou meio que, tipo, interagir com ele ali, tipo, pega um espelhinho, mostra um espelhinho pra ver, tipo, se ele sai do Ah, é macaco, não é índio? Não é brasileiro. Que pejorativo. É boliviano. É alguma coisa que, é uma coisa que vai brilhar no sol, gente. Vai pra ver se ele troca o rádio por aquilo. Faz reflexo no olho dele pra ele despencar. Acho que nem. Tem trato com animais aqui? Tem. Adestrar animais. Adestrar animais. Eu não tenho. Mas é porque aqui na ficha não tem 30. Eu tenho cavalgar, ó. Eu sei me lidar com. Dá pra montar no cavalo. E o cavalo dá um coice no cavalo. Tem dificuldade alguma, 30? Porque aqui não tem. Eu acho que é alguma que você começa com zero, então seria. 1% como no mercado. Claro que dá. Você vê que ele olha, curioso, aí ele... E continua lá olhando no rádio. Sabe que você for tentar pegar, você vai conseguir escutar uma árvore sem falar, você tem... É, eu sei, eu sou... Você tem que fazer um teste de escutar, você tá mirando. Você vê que é difícil porque ele tá sentado numa árvore. Então você consegue mirar, mas você vê que você não sabe se exatamente vai acertar alguma coisa. Só que... Minha munição caiu. Você começa a observar aquela pistola que tá com ele. Obrigado. A boca fica balançando, ele olhando as coisas. Você, por ter um conhecimento hábil lá de guerra e combate, você também, depois que ele mostrou, você tá percebendo que parece que ela vai explodir, a pistola. Eita, pode fazer alguma coisa. Você começa a ver o olho dela, como se estivesse juntando e a boca enchendo como se fosse um fogo, alguma coisa vai explodir. Ela fala baixo pro macaco não assustar. Ele tá a 60 metros. Falo pra ela, né, pro macaco. Não tem coisa. Agora que eu tenho um motivo. Eu sou suficiente pelo. E que eu vi como que ela escalou. Posso enrolar o teste? É um macaco, ele não vai te entender. Não, pode, mas se ele sair também. A pistola provavelmente vai explodir. Ou vai acontecer alguma coisa. Eu berro pra caminho e já. Ele tá segurando uma pistola, você não citou? Quando eu falei pra ele, ele tá segurando uma pistola que tem corpo com uma serpente com os olhos vermelhos e parece que o rabo da serpente é enrolado no pé dele. E ela é uma boca aberta. Sabe como se fosse que ele escreveu isso? Se ele tivesse uma bala na arma, ela sairia do pé do macaco? Você não sabe, só que você sabe que aparentemente ela tá ficando vermelha, como se fosse explodir alguma coisa. Lara! A pistola vai explodir! John, atira! O que você vai fazer? Se eu pular, vocês me pegam? Não tem onde mirar? Tá maluca, mulher? É impossível! Vai ter que ser! Senão a gente perde o rádio! Ele tá segurando, ele parece que o negócio tá enrolado, não. Dance, o rádio, sua vida é mais importante! Tá. Você! Eu tô liderando o grupo! Tá liderando o grupo, você! Atira! Se proteja! Dane-se a... Que vai explodir, mas eles estão falando isso pra você. Dane-se o rádio! Vai explodir! Você correu um pouco mais pra frente do morro, você tá no pé do morro. Proteja-se! É, eu vou me afastar um pouquinho, você vai. Uns 8, 9 metros ali, corre, né? Eu passei no último turno. É que o mirar funciona assim. Não, beleza. O mirar, ele te dá um bônus e você tem um negativo. Porque... Eu vou atirar normal. 0-0 normal. Tá, perfeito. O mirar, se você não anda e não sofre nenhum dano, você pode. Então vai lá, tiro. Eu vou focar em pegar o rádio se pode cair pra cá. Nossa, atirou 6. Tá, o que você atirou... Tu... Faz o teste de... É verdade. Destreza? Foi um. Faz o teste de destreza pra pegar o rádio. Boa. Você vê que ela acerta. Ele solta assim. 62 tem 80. O braço. Passei. Ele vai pular, e embora. Passou? Passei. Quanto? Eu acho que é uma cara, você vê que o negócio tá tendo calma. Agora, todos vocês que estão aí embaixo, façam um teste de... Sanidade. Destreza. Ou esquiva, né, no caso. Ah, esquiva. Esquiva. Cadê a esquiva? Passei. Passou. 29. Caralho, tirei 2. Passei na destreza pra pegar o rádio e na esquiva pra não morrer. Marca aí a esquiva e... A esquiva não, marca o outro. O tiro que você não tinha marcado ainda. Na hora que você atirou nele, parece que foi rápido. Você falou, acertei tudo. O rádio caindo, mas ao mesmo tempo que ele ia pular, que ele perdeu o braço, cara, vocês veem aquilo disparando. Como se fosse uma bola de fogo. Vixe. Aquela pistola. Indo em direção a vocês. Vocês dois passaram, né? O macaco mandou um Hadouken. Mandou um Hadouken, filho de uma puta. Todo mundo faz um teste de sorte, vocês dois agora. Vixe. Cadê minha sorte? Tenho 55. 28, passei também. Passei nos 3. Só você começa a pegar fogo, você vê ali que você começa a pegar fogo. Eu? Aquela explosão, cai uma bola de fogo. Vocês pulam pra um lado, aquilo não atinge vocês, mas parece que os ossinhos do chão, com a grama, caem em alguns corpos de vocês, você se rola, e na hora que você se rola, você vê que você começa a pegar fogo. Você só sofre um de dano, mas você consegue rolar ali na grama. Quando vocês olham pra cima, você vê aquela cena, explosão, você vê macaco, corpo de macaco voando pra outro contelado, só em carne. E a arma cai na frente de vocês. Rádio? Você pegou o rádio e a arma, pá. Faz um teste de sorte. Passa, hein? Mas eu vou pegar com cuidado pra não grudar no meu braço. Tá, mas você faz um teste de sorte. 9. Tá. Cara, você pegando fogo, caindo. Você, caramba, aí você olha ele pegando e fala, nossa. Aí no que você olha pra cima, que ele vai fazer isso acontecer assim, assim, você pega. Só que você solta porque tá muito quente. Só que aí você vê essa imagem que parece uma pistola. Mas com os olhos vermelhos como se fosse feito de rubi e a boca como se fosse uma cobra. Você vê os dentes, os caninos perfurantes da cobra ali. E ela é uma... O final dela é como se tivesse a cauda ali. Que é onde você... Aquele relance que você olhou, como se aquilo tivesse enrolado no macaco e não está enrolado mais. Não, mas ficou, ela se soltou no macaco, ou ele escapou? Ela explodiu. Só que você, pelo que você viu, a intenção não foi que ela tirou, é como se ela tivesse explodido. Só que quando ela caiu, parece que ela não tava explodida. Parece que foi um tiro dela, alguma coisa que você não conseguiu compreender. Você nunca viu um negócio daquele tipo. Consigo fazer um teste pra saber? Tá, você tem mitos de Cthulhu, então pode jogar. Agora vocês já vão baixo. Se tivesse um 9 de novo, eu gastava sorte. Cara, você vê que é uma pistola de metal minuciosamente moldada na forma de uma serpente enrolada. E ela parece que realmente aquele negócio que estava enroscado não estava mais. Às vezes você não consegue compreender ela, mas pode notar que você tem uma pistola de serpente. Cobra. Você não entende como faz, o que fazer, mas você tem isso. Qual que é o dano? Você não sabe nada. É, bola de fogo. O corpo do macaco tá lá ainda? Sim, sim. Cara, o máximo que você consegue olhar bola de fogo. Bola de del fuego. Da barriga, você acha que ele é a barriga dele? Que é bom, acho que é pelota dela. Cara, despedaçou. Pelota del fuego. O macaco foi pra um lado, o negócio foi pra outro. Não, pelo menos salvamos o fone. E aí você olha pra baixo assim, você vê ele segurando o rádio assim. Vocês estão bem? Eu tô novo. Eu tô bem. Vocês também? Eu tô ótimo. Ótimo, o rádio está seguro. Ufa. Eu pego um pedaço de bife de macaco. Você tá trolando. O quê? Você vai pegar? Eu vou, então na selva, não vou comer macaco. Você acha que aqui é um macaco? Eu acho. Então você pegou um macaco. Vou assar um pedacinho dele. É pequenininho, já tá assado, tá queimado, tá torrado, explodiu. Você vai pôr na boca? Vou. Faz um teste de constituição. Não é possível, mano. Macaco é tóxico agora. 28, chupa. Beleza, cara, você come ali, não te sacia muito. Você é um macaco estranho, louco. Tá queimado, você nunca comeu uma carne desse macaco. Mas fala, acho que dá pra comer se estiver passando fome. Assim, não recomendo, tem calangos melhores. Imagino que sim. Cara, tem comida no acampamento. Tá, vocês estão gritando, né? Tem comida no acampamento, cara, esquecem isso. Tá, agora você tá lá em cima, eles estão lá embaixo. Falou, venham! Cadê a corne? Eu jogo 10 bad corda. Tá bom. Vocês vão ter que subir os outros 50. Bom, eu vou tentar escalar agora. Porque ela viu pra onde ela foi e eu vou tentar repetir o teste. Agora. Joga com vantagem. Com vantagem? Oba! Sou bosta. Agora eu passei. Com 8. Pronto. Você foi subindo fazendo um walk. Você tentou um walk ali. Putz, espalhei. Você tem o John parecendo aquelas cabras montanhas com vontade de subir no reto assim. Cara, o seu John vai subindo, aí você vê que o personagem do Nate não consegue subir com o rádio. Aí, John, no meio do caminho, você olha, cara. Você pega o rádio. Você olha, você consegue pegar a corda ali, aí você amarra a corda, você puxa. Eu amarro ele. Eu fico puxa. Aqui, eu aguardo aqui. Não consigo ajudar ele? Você pode tentar, mas ele sobe e ele escorrega, ele não tá sentindo. Eu espero vocês aqui, podem subir. Não, mas eu puxo ele. Você vai tentar? Tá, então faz um teste agora de força. Passei 18. Tá, beleza. Você vai. Ele fala, ó, vai, eu puxo você. Agora vai de você. Ah, tá bom, vai, vamos lá. Tá, você vê que ele se amarra ali, você vai puxando. Passa um tempo mais, porque, enfim, vai, sobe. Aí ele meio que só vai te dando uma segurança, vai devagar, e vocês chegam uns três lá em cima. GG. Ok. Depois você vai ter que descer. Pra causar o caos, já causou o caos, foi embora. Observando okay. Tudo nos arredores agora. Mata, mata, mata, mata, mata, um pouco de mata, fumaças da guerra lá ao longe, no horizonte, bem ao longe, extremo. É, o acampamento de vocês, tal, mata, mata, mata, mais mata. Falei mata? Falou. Mata. Tá, eu mato. Quem? Tá, você vai matar com o quê? Com a essa... corda ou com o rádio? Com não, com a pistola. Essa arma cobra, tem tipo alguma mira, alguma coisa assim? É uma pistola. Não, é uma pistola, sei, só tem um tipo, design de cobra. Não. Pistola tradicional, só que com esse design... Esses olhos, esse lugar que ficou vermelho e soltou essa bola de fogo, você entendeu? E no final é esse rabo dela, como se fosse um rabo. Vai prender mesmo. Na teoria tava preso, mas você até tentou, aparentemente não fez nada. Ah, quando eu peguei não me prendeu? Não. Você precisa ter mais minutos. Essa bola de fogo, essa arma não dá um perda de sanidade não, né? Oi? Essa bola de fogo, essa arma não dá um perda de sanidade não. Ainda não. Ainda. Vocês não entenderam, aparentemente pelo pouco que vocês olharam, é uma arma que ela possivelmente ia se explodir como se fosse uma dinamite, uma arma que tem muita pólvora, alguma coisa. Uhum. Cara, deu uma explosão ali, que foi o que aconteceu, que o macaco tava segurando, tava com a explosão, aconteceu. Mas quando ela caiu, você falou, caramba. E aí vocês não questionaram muito que ele podia estar, como o macaco tava cheio de coisa, jogava uma coisa, pegava uma outra coisa, às vezes alguma dinamite, alguma coisa aconteceu. Uhum. Compreender. Pode não ter sido a arma especificamente. Mas o que está logo. Mas beleza, mim, vocês tá chegam bom. Lá em cima no morro. Ok, 30, vou procurar um local todo ali, seu. Põe o um rádio. Cara, se for, vocês acham. Ligo ele. Você tem rádio aí? Faz seu conhecimento mecânico aí. Não é possível. Ou elétrico. É brincadeira, né? Não. Ô, 30, o que tem aqui são consertos, pode ser. Concertos mecânicos, pode ser. É, porque é o que tem aqui pode de ser, perícia. Não, pode ser. Joga com vontade. Que boi. Segundo ele, porque ele é bonzinho. Porque eu livro de falar isso. Olha! Falhei. Tá. Vocês passam um tempo mais do que o tradicional, tá? Vocês, em vez de passarem 10, 15 minutos pra achar uma frequência, vocês passam quase uma 3 hora. Dias. Vocês querem fazer alguma coisa ali, nesse uma hora encontrar tá procurando ou não? Eu tô com a mira procurando qualquer coisa. Tá, faz um teste de encontrar então. Nate? Tô pensando aqui. 15. Tá. Cara, a única coisa que você acha, você tá longe, tá ali coisa de 400 metros. Pode ser bem perto, pode ser, pode ser 50, mas sempre se afastando, são em torno de 10, 12 soldados bolivianos andando. Mas em sentido ali o acampamento novamente, que parece que os mesmos soldados estavam lá. Eles só deixaram uma parte lá e uma parte andando. Não consigo ver nada. A única coisa que te chamou a atenção realmente é eles. E aí isso te chama a atenção por quê? Se era pra eles estarem lá. Onde? No acampamento. Se eles são a guarda do acampamento. Eu consigo ver pra onde eles estão indo? De voltando pro acampamento. De um lugar extremo. Pensei que o acampamento tá aqui, tá? Vocês estão com o mapa do acampamento aí? Sim. Qual dos dois aqui? Do acampamento. Esse aqui. É. Esse aqui, assim. Acampamento, tá? Pensa que vocês foram aqui. Vocês estão aqui, por exemplo. Só, tá? Eles vieram daqui. Eu quero ver o que tem naquela direção, com a mira da arma. Tá. Mas seria então pra baixo aqui, ó, 30. Pensando pensa aqui. Pensa que vocês estão aqui. É isso que eu quero vocês saber. Vocês foram pra cá, eles vieram daqui. Tá. Isso, é isso que eu quero saber. Ok. Tá. Consigo ver o que? Floresta, ao longe você acredita que lá seja o rio, mas o que tem lá você não consegue ver. Mas eu consigo não consigo ver nem aqui. Ver o rio daqui. Não. As árvores são muito altas, muito densas ali nessas matas que vocês estão, não são espessas. Tá. Ao longo de lá no norte você vê algumas queimadas, algumas coisas que provavelmente eram os campos de guerra, de batalha estão ali. Mas desse lado aqui do vão não afetou a guerra, né? Assim, nesse sentido. Nate? Alguma coisa ou só meio que ficar ali na... O que tem o que eu fazer, né? Você passa um tempo... Alô? Como é o nome do cara mesmo? Shapiro. Safiro? Shapiro. Identidade? Lara Jones. Apenas? Ah! Qual é o seu energúmeno? Apenas! Apenas? Apenas? Quem é essa voz que falou apenas de fundo? Não, não, dá pra. Dá pra tirar, né, 30? Você tá brincando? Faz um teste de mentira aí, vamos ver se você vai boa. Você quer que eu jogue o quê? Esse silêncio de 20 segundos, aí lá tem a lábiazinha, olha. Lábia. 30 segundos um olhando pro outro. Caralho, lábia, 30. Vocês não estão falando câmbio. Ah, é, precisa falar câmbio? Falhei. Jones. Sua equipe, Lara Jones, câmbio. Eu não sei o seu nome, retardo. John? John o quê? Eu não pensei no seu nome. Ah, John, entendi. John Doe. John Doe. John Doe. John e Nate. E Dimitri. Tá. E o fulano de tal, que deve ser o Juninho. Fulano de tal. Onde está o Dr. C? Infelizmente, Cabe. Morto. Perdeu a cabeça. Você vê que ele faz um gemido. Oh. Você também está aí. Não acredito. Bem, vocês provavelmente já devem ter percebido que a Caduceus faz mais do que ajuda humanitária. Universitária é bom, né? A gente manda garoto na faculdade da Bolívia. A gente organiza a festa, uma rap. Nossas equipes também procuram por ameaças contra a humanidade e lidam com elas. Vocês são uma dessas equipes. O Ursini deveria explicar melhor a todos. Não deu tempo. Em 4 de março, um projeto de artilharia atingiu um local de interesse próximo ao acampamento de ajuda que vocês estão. algum tipo de, não sei dizer ao certo, antigo guardião foi libertado e ainda pode estar foragido. Não sabemos o que é, mas o consideramos perigoso, então tome cuidado. Estamos interessados no que esse guardião está protegendo. Okay. Acreditamos que vocês encontrarão um templo na região e dentro dele deve haver uma múmia. Seu trabalho é trazer a múmia de volta para nós, vivo. Além delas, ah, viva, eu vou colocar ela onde? Na minha porra de uma mochila. Ah, não, vocês vão dar um jeito. Espera aí, múmia viva? É, múmia... Múmia é múmia! Trago ela intacta. Acredito que elas não vão trazer algum problema pra vocês. Não, peraí. A gente veio aqui pra trazer suprimentos, nosso trabalho tá finalizado. É, exatamente. Na verdade, não. Esse era o objetivo de vocês. Quando são grupos novos, entre empreitadas e outras coisas, digamos que essa é uma das passagens. Como eu falei, o Ursinho era pra falar isso pra vocês, mas a gente lidar com males que tentam destruir a humanidade. Ah, faz muito sentido. A gente tá falando com um maluco e a gente escalou uma porra numa montanha pra isso. Pois é. Provavelmente nesses poucos tempos que vocês ficaram aí, vocês devem ter trombado com alguém da noite interior. São nossos inimigos. No passado, antes e antes, tivemos combate entre a Caduceus e eles. Pessoas serpentes, diriam, né? E como é que mata essa merda? Eu não acredito que se mata humano, acredito. Mas com maior dificuldade. Eu tô assim, ó, o acredito eu me perdeu. Mas tudo bem. Não tenho ideia, mas... eles são mais resistentes, apenas isso. Você não tem nenhuma informação? Sobre? Sobre esses caras, lagartos estranhos? Não chega ao meu nível de conhecimento. Mas são pessoas que... São seres que tentam destruir a humanidade. Tá, ô babaca, vamos colocar desse jeito. Você jogou... Você jogou a gente na porra do meio do mato pra entregar remédio. A gente entregou remédio e a gente descobre que tem um monte de homem lagartixa gigante metendo bala na gente. Inclusive um filho da puta desse no meio do acampamento que a gente tá. Pelo menos um. E eles estão procurando alguma merda no mato. E agora você vira pra mim e fala, não tem mais informação e acredito eu... Quem tá falando? Eu... John? Dimitri? Nate? Sou eu mesmo, John. Ah, muito bom. É, talvez... Perdão. Deixa eu voltar. Sou eu mesmo, Dimitri. Não, é o John. Pare com isso. Pare com isso, John. John Dimitri? Sou eu, John. Muito bom, muito bom. Tá. É, primeiro de tudo, educação. Peço para vocês. Segundamente, se soubéssemos todas as informações, não estaríamos... enviando vocês para aí. Já teríamos resolvido isso há minutos. Essa múmia que os filhos da noite aí, não lembro o nome, noite anterior, enfim, procuram é a mesma que está protegida nesses locais, nesse templo. Acredito não. Isso é uma certeza já sobre a questão do templo. Se vocês não tiverem nenhuma informação, vocês sabem que existe um templo próximo a vocês. Sabemos. E tá na carta. Esse templo é protegido por sigilos. Sigilos, não muito sigilos você fala de... sigilos na simbologia. Talvez seja uma estrela. Não sei se vocês encontraram algo do tipo. São sigilos. Um desenho. E quantos desses sigilos são? Não consigo informar. Talvez sejam 5 sigilos. Pontas de mais estrelas, né? São 5 pontas. Uhum. Agora, quantos sigilos são? Nada do que você fala faz sentido. Eu não sei se as informações que vocês encontraram são a mesma informação que eu tô passando pra vocês. Talvez não. Mas são sigilos que estão perdidos na floresta próxima a vocês. Acredito que não seja difícil de encontrar. Eu sei que está próximo ao campo de batalha. Após o rio. É a informação que tem. Reduzimos essa parte. E o templo está ao meio desses sigilos, mas são sigilos verdadeiros e falsos. Mas você tem certeza que são? Ah, são sigilos verdadeiros e falsos, então. Tenho certeza que? São 5. 5 sigilos, 5 pontos das arestas das estrelas. Desligou, cara. Claro. Basicamente é só um momento. Aqui são 6 linhas com 12 espaços e a parte de dentro são 6. Então não tem nada relativo a 5. Esse cara é um imbecil. Mas é por isso que são selos verdadeiros e falsos. Não, mas os cinco vão estar alinhados igual no desenho aqui? Bom, continua. Não tem como saber no momento. Oi, estamos na escuta. Pois bem, é isso. Se vocês precisarem de algo, se vocês quiserem se retirar daí, tudo bem. Eu mando o avião buscar os. Olha, a gente tava querendo, pela verdade, um barco pra atravessar o navio. Ou parece uma... pra atravessar o um rio. Eu gostei da ideia. Um não, barco não. No meio do é que a gente teve que subir. Titanic deve ter afetado. Pode ser, pra... acontece, né? A gente queria um barco anos, pra atravessar o rio. Se existe essa possibilidade. É isso que você quer, né? Não passaram nenhuma informação pra vocês sobre o rio? Não. Ah, existem alguns pontos. Amigão, o cara que ia passar a informação pra gente tá morreu. Com a cabeça aberta em três pedaços. É, mas tem pessoas no acampamento. Mas eles estão muito ocupados e a gente não queria dar informação pra onde a gente ia, já que tem homens lagartos no nosso acampamento. Ah, sim. Se for caso seus, podem ficar tranquilos. Ah, a gente pode ficar tranquilo. Se for caso seus. A gente pode confiar em quem não passou a mínima informação pra gente. Mas vocês quem não tá passando a mínima informação pra gente agora. Mas vocês perguntaram. Vai direto ao ponto, babaca. Estamos perguntando fala agora. A gente precisa. Ô, Safiro. O nome é babaca. Me diga uma coisa. Você sabe alguma coisa sobre a coroa cobra? Um silêncio. Tentei pensar aqui. A cobra. E já que são homens cobra, né? Eu tô... Me remete... O pouco que me remete a algo dessas... Pessoas serpentes, esses híbridos. Então, chamamos eles de híbridos. Ok. Porque veio uma informação a gente que parece que ela foi encontrada e vai ser exposta no museu na Índia. Ah, mas isso provavelmente informações falsas. Como eu falei, existem sigilos verdadeiros e sigilos falsos. Ah, e o que você pode nos dizer sobre o Sérgio Lorenzi, sobre a Helena, a equipe que está aqui? Quer informações sobre eles? São pessoas de confiança. Confiança se não de quem? For a patente de vocês, está um pouco acima. Sérgio, sim. A Helena está no mesmo nível de vocês, mas é uma garota. Não sei quais traumas ela passou aí nesse tempo que está mais longe de vocês. Pela cara dela, muito. É, pelo tanto de droga que ela consome, eu quero. Droga? É. Você mandou uma chapada pra porra do acampamento. Não, são medicamentos. É algum tipo de medicamento que ela tá tomando, mas a gente não sabe o que é. 2 minutos e meio. Tá, drogas, eu tenho certeza que não é. Tá bom. Todos vocês passam por exames antes de viajar, então provavelmente ela deve estar tomando self-medicando com alguma coisa que eu não sei dizer o quê. Ela está se comportando estranhamente? Parece alguém que ela está com mania de... Nós não podemos te dar essa informação, não temos. Entendo. Bem, mas podem confiar neles. Se for caducioso, vocês podem ficar tranquilos. Bem, como eu falei, infelizmente era pro Dr. Ursinho conversar com vocês, mas tivemos esse pequeno problema. E vocês já perceberam que... Você chama a morte de um homem de pequeno problema? Um homem que era da sua confiança, de alta patente, pequeno problema? O que seria as nossas mortes pra você? Um pequeno problema também. Sim, babaca. Babaca. Como falei, se vocês quiserem. Eu não compacto pegar esse linguajar, voltar, me desculpa. Ou vocês quiserem algumas coisas. Como eu disse, Lara, existem pontos para atravessar o rio super tranquilo. Não precisa de barcos. Mas talvez o barco nos ajude um local pra gente sair daqui com uma mulher. Não levar barco para você. O que eu consigo é levar mantimento, algum suprimento específico. Tá, você sabe dizer onde tem barco que a gente possa roubar? Não, a gente pode comprar. Um barco? Comprar? Pode alugar. Você tá maluco? A cidade mais próxima ainda não. De vocês está a 800 km de distância. Longe pra um caralho. Tem vilarejos, talvez vocês encontrem jangadas. Provavelmente próximo do bar é lugares de pescadores. Talvez vocês encontrem alguns pescadores para atravessar vocês. Tá. Aí é uma região bem costeira. Tá, então providencia pra gente, já que você falou, um mapa decente do local. De preferência alguma vista, algo desenhado ou fotografado, algo que funcione melhor do que... É, fotografado? Ah, é verdade, né? É, fotografado. Tá. Aqui seja um mapa bem detalhado. Algum cartógrafo já deve ter feito essa. Já, deve ter várias pessoas que têm. É um mapa que ele está pintado com um fundo verde. Escrito acampamento, ele tem algumas informações. Tem escrito floresta. Tem a legenda das casas, estou até vendo esse mapa. É aqui. Sério? Você está falando disso, seu babaca? Eu não consigo ver. Já... Isso aqui é a merda de um acampamento. Eu quero saber da região. Ah, região nós não temos essas informações. Puta, mas você, mas você não presta pra nada mesmo. Tem grandes problemas da humanidade ocorrendo. Olha, os caras aqui é muito amargurado, pelo jeito. Essa missão é uma missão de nível 1. Nós não nos preocupamos com esse tipo de coisa. Por isso que nós mandamos o Dr. Ursinho e outras coisas. Outras pessoas para fazerem essa missão e os iniciados que seriam vocês. Tá. Vocês conseguem providenciar algum auxílio para a hora que a gente for embora? Ah, não. Claro, isso sim. Tem. Mas sem eu ter que te ligar para te pedir um avião, que eu posso estar com uma múmia. É porque múmias geralmente elas ficam em sarcófagos, né? Isso. Pelo menos é o básico. Então o tamanho de um humano padrão. E só a questão do avião, vocês precisam de dias ou como vocês querem, sem me comunicar? Se vocês falarem também. Peraí, cadê o rádio do acampamento? Parece que foi roubado. É, essa é a equipe boa que você montou, babaca. Peraí, você consegue mandar um avião pra cá? Consegue. E mandou a gente em lombo de mula pra tomar tiro no meio da floresta? Vocês desceram no avião, não foi? É, desceram no avião. Eu consigo mandar no mesmo local e alguém entregar pra vocês. Não, mas eu acho que o avião agora não resolve, porque a gente não sabe quando a gente vai conseguir sair. Manda esse avião. Então, é por isso que eu queria um barco. Porque e o barco bota esse avião pra ficar esperando a gente. Você tinha uma equipe. Essa equipe foi dizimada. Sobramos só nós. Parece que nós somos a sua única esperança. Tem mais ninguém no acampamento? O acampamento só tem infiltrados os homens calango, a sua drogada de estimação e aquele médico meio bostoso. Mas cadê? Deixa eu olhar umas coisas. Drogada, médico. O drogado você disse que é Helena, né? Isso. Deve ser. A própria. O médico. Eu não confio drogado, Rafael, pode chamar Javier. E a Anahi e o Sérgio Lorenzi. Acho que a gente não viu, né, 30? Sérgio Lorenzi? Sim. É o médico, né? Não, é o chefe de enfermeiro. Médico é o Rafael Gomes. Ah, ok. Eu vi. Por que você não mandou ele cumprir essa missão? Ele está ali na cidade, na aldeia com vocês, não está? Por que você não mandou ele cumprir essa missão? Porque, pelo que eu vejo na minha ficha, nós temos um detetive particular, nós temos uma arqueóloga aventureira que tem uns histórios quando preencheu. De arqueóloga? Eu sou. E eu vi que é por isso que eu estou bem interessado em fazer a missão. Eu não estou xingando o cara. Um cientista. Só não entendi porque a jornalista foi em matérias, enfim. Ele é um enfermeiro. Ele também está na missão, mas de uma outra maneira. Ele está ajudando os necessitados. A minha dúvida. Ok, então nós somos mais qualificados do que ele para a missão. Sim. Que era uma patente acima dele. Para todos do grupo. São mais qualificados. Para termos os recursos que nós precisamos. Em. Ou então esquece a sua missãozinha, seu babaca. Babaca. Bem. Muito complicado isso. A educação de vocês. Cala a boca, babaca. Nós tomamos tiros e somos um pequeno problema para você. O avião estará a posto. Aí, mas devido à educação de vocês, não teremos nenhum suprimentos. Eu roubo. Isso, vamos dizer, drogado. Que vai aumentar a dificuldade para ver se realmente vocês são pessoas honradas para estar na casa do senhor, já que estão duvidando de problemas, principalmente você, Leite, com seu histórico e pesadelos, não é verdade? Você está me ameaçando de alguma coisa? Não, relaxa, suprimento a gente rouba dos índios. O que você passou em sua vida? Sim. Os problemas podem ser interferidos das pessoas que querem destruir a humanidade. É por isso que está aqui. Que cara. Mas eu acho que os outros não saibam sobre isso. E nem quero saber, cada um que tem. Você está fazendo bem para a humanidade, Leite. Você está nos ajudando e sou muito agradecido. Entenda que uma guerra não contra pessoas, mas contra seres. Se formos ver todos os tipos de perda, vocês vão me encontrar. Vocês vão ver que eu já tive perdas. Tá bom, tá bom. Ô, babaca, qual é que é a. Todos nós trazemos fantasmas, John. E você, com sua pequena amnésia, se deixou um cara meio agressivo e só pensando em guerra, tá tudo bem. Eu vou acabar atirando nesse rádio. Não, no rádio não. Atira em qualquer coisa, é menos no rádio. Eu mais próximo desse babaca que eu consigo chegar. Atira no chão e desliga o rádio. Isso. O que o pessoal do acampamento sabe? Eles sabem da missão em si? Eles sabem alguma coisa do que a gente tá fazendo aqui? Helena não deve saber. Sim, ela tá drogada. Estou olhando. Ela não está drogada, ela deve ser passada por algum trauma. Talvez o mesmo trauma que Nate passou. Ela está usando uma outra maneira pra se esquecer desse tipo. Eu não tô vendo ele todo chapado, mas tudo bem, continua. Como disse, outra maneira de se resolver os seus problemas. A dela é melhor. Rafael. Whisky. Rafael, ele sabe. Que é Rafael? É o que a gente não encontrou ainda. Ok. Rafael, ele sabe o básico. Um pouco mais que vocês, sabe que nós qualquer cara seus faz. Ok. Quer destruir algo além da humanidade. Tá. Doutora Anahi. Ela é uma herdeira. Então não deve saber também. E sair de lá apenas para não. Herdeira rebelde, né? Vocês têm, é uma médica. O Sérgio tem alguns problemas em Nova York. Eu não quero saber do que eles faziam, eu quero saber o que eles sabem na missão. Deixa ele falar! Sérgio tem alguns problemas em Nova York? Os caras estão misturando as coisas, não. Esse quero saber. Eu não sei dizer se ele sabe. Ele deve ser velho, é normal. Helena não sabe. Então acredito que a única pessoa viva que possa saber 100% seria o Dr. Gomes. Tá, e o que que a mas gente. Mas o Dr. Gomes chegou a comentar com a gente que ele não sabe exatamente o que a Caduceus faz, ele suspeita só. Pode ser que seja só isso também. Ursinho sabia. Ele não falou pra vocês? Não deu tempo, era que ele ia falar, tomou um tiro. Não, ele é um pequeno problema. Ah, entendo. É por isso que estamos comunicando, falando com você. O corpo dele está? Em algum lugar. No meio do mato. Ok. Por que? Você queria que a gente levasse o corpo? Continue a missão de vocês. Se o corpo não se deteriorou, não foi comido por animais selvagens. Peço para alguém deixar. Ok. Ele tem uma família nos Estados Unidos. Imagino que sim, mas... É, mande um cartão de flores. Infelizmente, nós estávamos sob ataque e preferimos... Não tem problema, não é culpa de vocês. Por exemplo, a nossa acredito vida. Que vocês fizeram o possível para não acontecer isso. Claro. Bem, como falei, logo próximo ao lago, ao rio, né? Vocês vão encontrar algo suspeito desse sigilo. Ok. E o avião chega em quanto tempo? Só pra gente saber quanto tempo a gente tem pra fazer a missão. Consigo levar o avião pra vocês em um dia. Um dia é muito pouco. O avião fica ali. Quando a gente encontrar... Se não foi o que Nate pediu pro avião estar a postos, estará. No mesmo lugar que deixou vocês, teremos um avião e um piloto. Tá. Isso serve. Aposto que vai ser o Capitão Boeing. Quando a gente encontrar, João? Não, tá só pensando. Precisa de mais algo? Acho que não. E aí? A gente precisa de um jeito pra se locomover, porque ó, pensa comigo, só um momento, Safiro. Só pra gente ter um leve plano que aqui. Fique à vontade. Se a gente realmente achar essa múmia e trazer, como que a gente vai trazer essa múmia lá de dentro? Em off. A gente tá em 1913. 33. É isso? 33. O máximo que tem de carro nessa época é calhambeque e eles não entram no meio do mato. Exato, estou pensando em cavalos, não estou pensando cavalos em calhambeque. A gente já tem as mulas. Não, não, mas... Já existia... Não pode falar caminhões aqui, mas... Tem caminhões, tem. Mas são caminhões... Ford T não era só T, já tinha outros, já tinha Toyota, então existia aqueles caminhões de guerra que a gente tinha acostumado a ver com aquela bolinha. Indiana Jones arrastaram um desses nessa época. Então dá pra gente roubar um desses. Então, se tiver aqui... Você tá falando isso de a gente fez como voo, tá fechado. Não, tá aberto, tá aberto. Não tem problema. Talvez não tenha escrito na carta, mas como eu falei, se vocês falarem com o Rafael, como tem. Ele sabe que não tem a carta. Porque a carta ele que escreveu. Mano, ele não falou que o Deus tem a carta. Mas ele deduziu que a gente pegou do corpo do cara morto. Se vocês estão com o rádio, que era do corpo do cara morto. A gente pegou só o rádio, o papel eu deixei. Vocês. Provavelmente falem com o Gomes, deve ter alguns poucos caminhões ali que vocês consigam utilizar. Sim. Beleza. Tá. Fica mais tranquilo pra trazer. Então agora o plano é roubar um barco? Não precisa roubar e um barco. Enquanto aquelas plantas que se mexem, o que você pode dizer? Planta que se mexe? Sim. Você tem que dar uma risada, não sarcástica, mas puta merda. Só não fiquem loucos. Como eu falei, nós lidamos com coisas maiores que a guerra. Coisas secretas, escondidas pra não acabar com a humanidade. Acredito, Ney, que uma dessas coisas que se mexem, que são plantas, que você disse que viu, pode ser também dos lados que você já nos contou. Não queria falar não, mas se a guerra enlouquece, imagine isso aí. Eu já tô louco, louco de raiva de ter sido metido nessa sem ser consultado. Vocês... Sem contar aqueles homens peixes. Homens peixes? Homens peixes? É, os homens peixes. Que homens peixes? Eu não vi nada sobre isso, só sobre serpentes. É, pois é. Parece que não é só a gente que não tem todas as informações, né? E como eles são? Peixes com pés e braços. Joga só uma lábia. É, agora sim vou jogar minha perícia. Vai ainda, Dinho. Ah, gastei sorte. Tirei 81, tem 80. Pô, o cara tem 80 de lábia, vai se fuder. Cadê a sorte aqui? Vamos gastar certo. Uma sortezinha. John, colocarei ao radar também os homens peixes próximos aos homens cobras? Serpentes? Ah, eles parecem ser rivais, alguma coisa assim, rivais? Não sei dizer. É. Nossa, isso é... Caramba. Como é que ele... Nunca ouvi falar de homens. Não ali. Eu acendo meu cigarro e comi, porque que agora fala... tá interessante. Mas não ali. Ali não era pra ter homens peixes. Homens peixes é outro continente. E ele começa a bumbum se abaixo. Homens peixes. Muito estranho. João, obrigado pela informação. Vou anotar aqui e futuramente vamos averiguar isso. Mas homens peixes não dão problema aqui noite interior. Que é o objetivo deles. Ok. Então, eu sei que vocês não vão ter problemas com eles em questão do tempo e da lua. Uhum. Não aí. Ok. Você vai ter notícias nossas então. Fico feliz. Em breve. Espero que seja pessoalmente. A gente também. Mesmo com a hostilidade. Ah, tudo bem. Que hostilidade? Eu fecho a dele, ué? Ah, mandou tá. A gente pra cá sem informação? Ah, bom. Por um segundo eu me preocupei, achei que eu tinha sido... Isso não vai ficar assim. É o termo que vocês assinaram lá, que vocês assumiram qualquer... É. Ninguém mandou não ler as entrelinhas. É. Começa desde 1900, não ler as entrelinhas. Não ler as entrelinhas. Exato. Aí ninguém fala depois, você fala, esse caso vocês queiram reler o contrato de vocês. Os termos e condições do Google tem isso daí. Vocês podem ler os contratos novamente. É, o meu ficou em casa. Em casa eu leio, se eu sim, voltar. Fiquem tranquilos. Mas vocês vão ver que serão bem recompensados. E que nada passa do que vocês assinaram. Acredito todos que tenham lido um contrato. Então o que vocês estão fazendo, apenas não falamos pessoalmente, mas no contrato vocês sabem. Essa é a nossa ajuda humanitária. Entendi. Isso. Pois bem, como eu falei, caso queiram voltar e um dia o avião estará ali. Uhum. Se não quiserem continuar a missão, tá tudo bem, mandarei outra equipe. Ok. Bem, se não retornarmos é porque ficaremos na missão. Tudo bem. Posso ajudá-los em mais alguma coisa? Aliás, vou ajudar sim, mesmo vocês. É, o avião chegará em um dia, e em um dia estarei levando um novo rádio. E pelo menos umas duas pessoas para cuidar do rádio no acampamento. Exato. Cuidado com o professor Emundar, porque o acampamento está inteiro infiltrado. Da casa dos seus? Não, dos lagartos. Sim, não. O acampamento da Caduceus está com infiltrados dentro. Os bolivianos estão aqui. Tem vários soldados. Que merda, que são esses índios, tchá-tchá-tchá. São basicamente lagartos. Certo. Esses índios, tchá-tchá-tchá. Meu Deus. Híbridos. Híbridos. Cientistas nossos estão estudando alguma maneira de intervir com eles. Como eu disse, isso é uma missão número 1 inicial, dentre os 10 níveis que temos dentro da casa dos seus. Tá, e tem algum jeito de identificar que transa com homem lagarto? E os híbridos nada mais são que magia, caso vocês acreditem em magia. Como é que é? É. O quê? O pouco que sabemos, ou tentamos entender até o momento, é que são magias, ou eles matam a pessoa. Vamos dizer assim, cobras. Eles entram dentro do corpo de uma pessoa morta e vivem ali dentro como se fosse eles viram eles são parasitas. Na verdade, a roupa deles é a pessoa, eles se transformam. Então, por baixo de sua face está sua verdadeira face. Aquilo é só uma carcaça. Tá, como que a gente faz para identificar fácil eles? bata. Arranje um jeito de dar algum machucado que tire a sua pele. A partir do momento que você tire a pele dele, entre aspas, humana, você vai reparar que não são mais humanos. Você tá sugerindo que a gente espanque uma vila inteira? Não. Como o John disse, que tem vários. Alguma maneira de tirar a sua pele humana vai revelar a verdadeira pele. Dependendo do dano causado, talvez essa pele se cicatrize muito rapidamente. Eles, por acaso, são fracos contra fogo? Não temos esse conhecimento. São pessoas. Eles vão ser fracos contra as mesmas armas, as mesmas espadas e... Não, estamos pensando na parte de serpente. Sim. Como eu dizia, são pessoas, serpentes em corpo de pessoas. Então eles vão sofrer o dano que nós sofremos. Porém, a sua cicatrização, sua regeneração é muito maior. E de alguma maneira que não conseguimos entender, eles conseguem se regenerar ou se auto-fazer o seu próprio... seu próprio stealth. Tá. Então o único jeito, John e Nate, que vocês perguntaram, seria causando um dano nele. Mas como o John falou, tem muitos infiltrados ali, então acredito que ali não seria um excelente local. Ótimo, mande dinamite junto com esse avião então. Já muita tem dinamite no local. Algumas caixas que poderiam explodir cidades. Eu pego duas assim embaixo no frente dele. Tem dinamite pra caramba. Ótimo! Oh, God. Espero que vocês não explodam o vilarejo. Eu bato as dinamite na arma aqui. É, vai sonhando aí. Eu tô assim, ó, eu não estou contando tanto com isso quanto você, pelo jeito. Ah, isso vai ser problema. Aí teremos um problema igual do governo e outras coisas, gente. Não pode fazer isso. Deem um jeito, já que vocês querem acabar com eles, de levá-los pra fora alguma vez, algum dia. Ou provavelmente, se eles estão vigiando o acampamento, eles sabem da Caduceus, eles sabem também, eles estão em busca do sigilo. Então, em algum momento, vocês encontraram eles em combates na selva. Tá. E okay. Esses sigilos, eles podem ser qualquer coisa, é isso? Você vê que ele... Só um momento. Uhum. Escuta ele folheando os papéis. E eu deixo só pra ele não ouvir a gente, tá, Trinto? Vamos falar da bruxa que você falou? Que bruxa? É a múmia. A bruxa dele é a múmia da... Apesar de ser um babaca, da carta. Não pode estar miguelando pra gente. Vamos perguntar pra ele. É, alô, alô. Oi, tamo ouvindo. Os sigilos, parece que a pouca informação que conseguimos vasculhar em nossas empreitadas, realmente são 5 sigilos, são túneis de 15 metros. Tem que ser quebrados. São eles vão estar túneis. Eles vão estar túneis. Como se fossem poços. Uhum. E vocês têm que destruir eles e ao fundo também ativar algo. É a única coisa que temos aqui. Mas falam pra tomar cuidado. Pode ter perigo nível 4. Que diabos é essa classificação que vocês dão? De risco. É como se fosse classificação de risco em um consultório médico. Ok. Tá. Eu com uma arma na sua cara. Mas nível 4. Você com uma arma. Vou tentar exemplificar de uma outra maneira. Seria bom pra gente. A questão não é você estar com a arma na minha cara pra descobrir o risco. A questão é quantos personagens ou a força do que vocês podem encontrar. Bem, se vocês encontraram o que matou o Dr. Ursini seria um risco 3, imagine um risco 4 assim. Um pouquinho mais forte que aquilo. É um pouquinho? É. Ou muito? Amigas, desculpe. Asma. pode ser apenas um risco nível 4. Como eu disse, nós lutamos contra coisas, vinhas, criaturas... Vinhas são nível 1. Mais perigosos do que apenas soldados. Ô, babaca, você falou que tava com o mapa do acampamento, não tava? Sim. Aquele símbolo ali do norte, que é aquela porcaria de asa, debaixo do N. Do símbolo do, indicando a direção norte. Não é? Irrelevante. Algum rabisco, algum desenho. Não, nada mais. Zé Ruelo. Quer falar da bruxa? Pode falar. Você fala, você que ouviu. Eu não lembro o que era. Eu falei pra vocês, vocês anotaram. Tem uma bruxa que... A bruxa que é a múmia, alguma coisa assim. É porque tipo, pelo que eu entendi, a bruxa que o cara falou pra você, a feiticeira aí... Eles estão caçando uma bruxa. Isso, que é a múmia que a gente tem que pegar. Ok, então. Entendeu? Por acaso tem lendas locais falando de uma bruxa, uma cidade mu? Acho que é isso, sei lá. Bruxa? Talvez seja a própria múmia que a gente tá procurando. Procurando, né? Uma bruxa, uma feiticeira que sabe a localização do continente perdido de Mu. Isso. Quem te falou isso? Você! Quem te falou isso? A amnésia tá batendo forte ali. É, o quê? Bruxa? Amnésia recorrente. Bruxa e continente perdido de Mu e. Bem, eu estou vendo aqui, não sei ao certo sobre essas lendas, mas o que eu estou lendo também é que daqui a alguns dias teria o Festival da Sonhadora. Isso. Festival da Sonhadora. Bem, é um festival que acontece sobre as lendas da região. Talvez seria bem interessante vocês participarem ali. Ali provavelmente vocês vão ter mais informações. Hoje vocês dão... Mas acredito não, enfim, a bruxa deve ser essa, a múmia que estamos trazendo aqui. É. Eles falam de outra maneira, né? Tá. Beleza, por mim é isso. Galera, 11h30, só pra saber até que horas vocês vão, o que vocês querem fazer. Eu não posso mais, eu já vamos falar nessa cena. É. Mais alguma coisa que vocês têm? Não, mas eu te chamo de babá. Eu acho que é só isso. Só isso? Bem, amanhã estará o avião aí com o rádio no acampamento, caso vocês precisem, não tenham que encontrar algo alto e... Voltaremos a nos falar. Desejo sorte pra vocês, caso precisem podem me ligar. Eu desligo. Tipo, câmbio. Tem homens peixe também, porra! Que porra de homem peixe. Eu inventei aquilo e ele falou que tem em outro lugar. Ou ele percebeu que era Miguel. Como assim? Louco. Calma. Não. Eu sou bom com interrogatório. Ele tava falando sério. Ele ficou preocupado. Existem homens peixe além dos homens lagartos. E daquela planta aqui que se mexe. Sobre. Olha, existem muitos mistérios ainda não conhecidos. Nós mal temos informações sobre as pirâmides do Egito. Então, calma. Às vezes nem tudo parece o que é. Fique tranquilo. Assim é mais fácil lidar com a vida. Aquele homem lagarto parece exatamente o que é. Aquela planta também parece exatamente o que é. Uma planta e um homem. É, mas quem tava toda desesperada por conta da planta não era nem eu nem ele. É, eu quase te dei uma coronhada. Olha, podia ser só uma toxina. Alucinógeno é totalmente comum em florestas. Vixe. É, plantas que andam também. Vixe. Qual será a próxima cena dos capítulos, então? Próximos capítulos, onde o grupo irá? O Pamo, essa que é minha... No próximo. O Pamo! Não, o Pamo ainda? Claro que não! Vocês estão de brincadeira. No próximo episódio, Dimitri morre por amor. Quem que é o Dimitri que tá no acampamento? Ah, vieram mandar te prender e te matar. Você xingou o cara, você ficou xingando o cara, você não quer o Dimitri. Mano, ia ser bom, hein? Você tá falando de Dimitri, seu babaca. Ele é russo? Guerra Fria começou antes do tempo. Guerra Fria começou antes do tempo. Boa, boa. Qual que é o próximo passo de vocês, só pra anotar aqui? Pra ver se vocês querem fazer. É descer a montanha sem morrer. Descer a montanha. E... Não interrogar todo mundo lá. Interrogar. Como é que é o nome da mulher? Helena, né? Não, a outra. A outra. Essa é a outra mina aí, 30. Como é que é o nome da outra mina? É, gente, vocês têm que acostumar. Essa outra biscate. É, eu vou ter que começar. Na próxima sessão eu vou trazer um caderninho pra anotar. Eu tenho um caderno que tá aí. Sério? Tem. Poxa, tá, vou começar a usar ele então. Ah, um cara ali. Eu vim sem nada, então não anotei nada. Eu sou quase tudo gravado. Peixe, querem falar tem. Com a Helena, com a doutora Ana Ri? Ana Ri. Salvatore? Isso. Salvatore? É. Salvatorelli. Ah, ok. Salvatorelli, Sérgio Lorenzi já falou inicialmente. É, mais ou só menos. Só a doutora Ana Ri, né? É, só falta ela. Que teoricamente sabe. Que é a rica. A rica. Qualquer lugar aí. Então, põe muito com as outras miniaturinhas que tem aí. Beleza, então, isso. Próximo cena dos capítulos. Hoje não teve combate, só um macaco louco atirando. Só um macaco pistolado. Felipe, você anota na sua ficha que você tem a pistola da serpente ali. Já tem a pistola da serpente, ó. Isso é pleonasmo. Ah, tá peste. É pleonasmo, pistola serpente. Se não pôr, eu ganho um item mágico, cara. Aí, ó. Beleza, pô. Você pode tentar aprender a usar. Você quer tentar aprender a usar? Na próxima, se você quiser tentar aprender próximo a usar. O próximo macaco que apareceu, o churrasco quem faz sou eu. Fez um churrasco self. Vai aprender a usar, só vai perder sanidade também. É. Toda vez que atira, perde sanidade? Você não sabe? Esses são onde? Esses dois, isso aqui é de lá. Já falei. Se você tiver com uma sanidade 40... a menos, você já não vai perder mais sanidade, você vai estar meio maluco já, então já tá tudo fazendo. Olha, se eu tiver com sanidade 40, menos 40 do que eu tenho, eu vou estar com 10. Aí, você vai entender, nada vai quase te afetar, você vai estar babando, você tem umas 13. Olha que beleza. Você vai estar com mais de quanto você tem agora? Agora eu tenho 57. Então, somando mais 40. Não, 47? 57. Então 47, mas quanto você tem de mitos? Mais um? Um. Você tá com 48 de mitos. Olha que beleza. Vai estar dominando o rolê. Você vai conseguir investigar o mapa com mitos 48. Vai ter um sucesso, né? Pô. Pô. Perder a sanidade. Eu topo, né? Falta uns feiticinhos aí, né? Ah, deixa uma. Falta uns feiticinhos. Mans of Fire Ring lá, que tá uma macumbeira aqui, traidora. Falta uns feiticinhos, eu tô achando. Aí, beleza. Aí ela vai saber te ajudar. Ah, obrigado. De nada. E não é? A gente tem alguma coisa que lança feitiços aí na mesa agora? Sim. Um macaco. Um macaco. Estava com um macaco foi embora. Não, mas não é esse tipo de feitiço que eu quero. Eu quero um feitiço que eu possa fazer. Também pode, só você pedir a pistola pra ele. Você vai dar sua pistola pra ele. Vou levar. Ah, toma no cu, bola de fogo é carne de vaca. Até no Cthulhu, né? Eu sou a favor de comer todo o bicho que a gente encontra. Que isso, Dungeon Mesh? Dungeon Mesh, aliás. Eu tô com 10. Como é que é o nome? Dungeon Mesh em português? É alguma coisa difícil, como é que é lá? O RPG, não o do anime. Ah, o que eu peguei lá? É o... Eu não lembro o nome também. Wilder Fist. É, Wilder Fist. Legal, hein? Aliás, tá pra, atrasou, vai chegar em abril, né? Mas eles já mandaram. Em abril eu pego ele, em abril eu pego Fallout. Acabou a segunda sessão, galera. Obrigado aí, valeu. É isso aí. Próxima sessão eles estão indo pro acampamento investigar todo mundo. É,